Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Depois de 1 bilhão de downloads, eu comecei a pintar a barba. Que o tempo passa. Isso tá relacionado uma coisa com a outra? Eu achei que você fosse falar que tinha começado a beber, porra. Também, né? Pois é. Aqui é Vince Glotto. Olha aí. E chegamos ao velho nerd, né, cara? Era o jovem nerd, agora já não é mais jovem nerd, né? Chegamos ao velho nerd. É isso aí. Aqui é o JP, então vocês me alcançaram, porque eu tô Aqui é o Jack e... Você vai querer emplacar o seu apelidinho depois de 1 bilhão de downloads? Boa, 13 anos depois que eu fui censurado neste programa, não pude me apresentar como eu queria. Tá valendo tudo. É só isso? Aqui é o Jack? Só essa entrada? É. Caralho, tá, né? Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos ouve. 13 anos é tempo pra caralho. Eu tinha cabelo, Dave também. Alexandre ainda tinha barba preta. Enfim, nem cogitava beber álcool, hoje em dia é um pinguço com mais, vergonha. Queria dizer o seguinte, é um prazer estar aqui com os senhores. Quem diria que isso iria tão longe? Parabéns a todos os envolvidos, seus putos. Aqui é o Azaghal e eu vivi pra ver uma noite com o Jovem Nerd derrubar o Tucano. Eu vivi pra ver isso, mano. O cara me chega com o fígado zerado, velho. É. Aí ele foge a gente, cara. Ele chegou muito, né? Adolescente, 40 anos, com um fígado novo, filha da puta, velho. A gente já acabado, né? Não tem como competir com esse garoto. Ah, eu não tô quebrado aqui, ficou arrebentado. Foi você, eu tô de boa. Acordei, eu fui o que menos dormi aqui, inclusive. Mas o Tucano deu uma calibrada extra. Eita, ferro. Olha a denúncia. Quando é que vai começar, assim, a chutação de balde e liberar os proibidões, hein? Porra, 1 bilhão de downloads, cara. Olha só, o que a gente falou lá atrás... É, melhor não, né? É isso mesmo, senhores. Estamos aqui com o time de Elite para comemorar estes 1 bilhão de downloads e um programa absolutamente sem pauta nenhuma. Vai ser só uma nostalgia. E seja o que Deus quiser, cara. Vamos conversar sobre nossas vidas nesses 1 bilhão de downloads. Muita coisa mudou, né? Mas os e-mails a gente continua chamando. Canelada. Canelada. De e-mails e caneladas no Nerdcast com 1 bilhão de downloads! Ai, ai. Ah, não! O quê? Não! Mais animação! Então, mas a gente tá com 1 bilhão de downloads, o que é uma marca incrível. Com certeza nós somos o primeiro podcast brasileiro a chegar a 1 bilhão de downloads. Uhum. Muito provavelmente nós somos um dos primeiros do mundo a chegar nessa marca. Oh, será? Porque eu nunca ouvi outros falarem desses números, de 1 bilhão de downloads. 1 bilhão de downloads. É download pra caralho. Cara, é muito download. Mas me bate um desânimo. Ah, não! Bate. Acabou, o Nerdcast é o último. Acabou, Nerdcast. Seria um bom momento pra acabar, né? seria pra acabar no áudio foda. Seria foda, né, cara? Mas não é isso que me desanima. Ah. É pensar que R$1 por download... Lá vai ele. R$1 por download é nada pra uma pessoa. Você vai ouvir um podcast, paga R$1. R$1. Já pensou? E pra gente, é isso. É isso que a gente teria na conta, fora os juros compostos. Não ia ter 1 bilhão de downloads se fosse... Não ia chegar a isso, entendeu? Por que não? Porque não tudo ia... bem, que fosse metade. É, já dá pra... Eu podia estar comemorando agora 500 milhões de downloads com 500 milhões na conta? Eu acho que eu estaria um pouco mais feliz. Sim. Ai, meu Deus, mas cara, que conquista. É. Que conquista, né? A conquista de vocês, que não param de baixar o Nerdcast. Olha, muito obrigado. É muita banda pra de servidor pra baixar esse vídeo. Ó, o pessoal da Pixelf mandou uma informação aqui que diz o seguinte. Ah. Esse é o programa 699, né? Sim. São mais de 50 petabytes. Caraca! De transferência. Nossa! 50 petabytes, pra quem não entende tabela de conversão de bytes, como eu, por exemplo, são 50 mil terabytes. Nossa! E hoje, se a gente usasse a AWS, que é o provedor da Amazon, né, custaria aproximadamente $2.500.000. Nossa, o quê? De transferência? Se fosse transferir esse volume hoje de uma vez só. Caraca, meu Deus! Mas a gente teria ganhado R$1 bilhão. Se tivesse... Que hoje R$1 bilhão são $350, mais ou menos, na cotação. Caraca, maluco. Que sinistro, mas olha, é uma conquista inacreditável. A gente tá mega orgulhoso, cara. Hoje a gente vai fazer um episódio muito maneiro de nostalgia com o time de elite, cara. Você vai se divertir muito, tá muito engraçado. Mas, Azaghal, a gente tem que trabalhar, porque as pessoas não estão pagando R$1 por download, né? Então nós temos que trazer aqui nossos queridos patrocinadores. Olha! E já que a gente tá falando de conquistas que conseguimos na vida, a gente tá muito orgulhoso dessa conquista, nós vamos falar de Creditas, Azaghal. Quem é a Creditas? A Creditas é uma fintech que está no mercado desde 2016, que é a principal plataforma de empréstimo com garantia online no Brasil. O que significa isso? Que você que está precisando de uma grana para realizar um sonho, para realizar uma conquista e precisa pedir emprestado, você pode fazer isso online com uma garantia de crédito com a Creditas. Olha só, vou explicar. Me explica. Porque o pessoal da Creditas é comprometido em viabilizar novas conquistas para as pessoas, já ajudar os brasileiros a economizar quase R$500.000 em juros. Porque o negócio de empréstimo é juros, cara. Juros baixos. O que eles fazem? Creditas oferece crédito com carro em garantia. Ou seja, você pode usar o seu automóvel como garantia dessa operação. Eu queria muito ver a avaliação da Creditas daquele seu astrinha. Quanto que eles iam me emprestar, né? O velho astrinha, cara. Mas então, com o seu automóvel como garantia, a fintech consegue te oferecer um empréstimo maior com menores taxas de juros do mercado e mais prazo pra pagar. E como é que funciona esse empréstimo? Quando você coloca o seu carro como garantia do empréstimo, além de ter essas parcelas que cabem realmente no seu bolso, você continua dirigindo o seu carro normalmente, né? Você continua usando o seu carro. Ele é uma garantia, mas você continua tendo o seu carro. Não acontece nada com o seu veículo. E qual é a vantagem da taxa no empréstimo com carro em garantia da Creditas? Você pode solicitar de R$5.000 a R$150.000 com taxas a partir de 1,59% ao mês, Azaghal. Pagar essa taxa de download aí que ó, gente, R$1 por download, gente. Então tem link aí no post pra você conhecer se você está atrás do seu sonho, atrás da sua conquista e está precisando de uma grana, lembre-se, de R$5 a R$150.000. Vá lá na Creditas, tem link aí no post. E também tem um aviso importante do Instituto Mauá de Tecnologia, Azaghal. Porque o vestibular Mauá 2020 já está com inscrições abertas. Datas de prova, preste atenção. Vestibular tradicional acontece dia 20 de novembro de 2019. Está chegando. Ou dia 1º de dezembro. Certo? Certo. Cursos de engenharia, administração e design. Presta atenção, vestibular tradicional. Tem também certificação internacional e tem in-practice também para você se qualificar. Cara, o campus de São Caetano do Sul é muito irado. A gente visitou e publicou no nosso canal do YouTube essa visita. Cara, tá muito maneiro essa semana. Clica aí no link do post que também tem um vídeo muito maneiro. A gente tá falando sobre carros elétricos lá no Instituto Mauá de Tecnologia. Muito maneiro, cara. Com mais de 120 laboratórios. Vale a pena você conhecer a Mauá, cara. Vestibular 2020. Não se esqueça. Inscrições abertas com o link aí no post. Vestibular tradicional rolando dia 20 de novembro ou 1º de dezembro agora de 2019. Não perca essa oportunidade. Clica aí e se inscreve agora! Hoje, Azaghal, é dia de Nerdcast! Olha! Já está na sua timeline, você já pode baixar agora e ouvir um papo muito maneiro com o Vinícius Fusical, com o Pepa e com o Felipe Figueiredo falando sobre o mercado de petróleo. É muito maneiro que é mais uma vez um mix de informação entre a análise mercadológica do Pepa e a análise histórica e geopolítica do Felipe Figueiredo. A gente fez isso sobre a crise de 1929 no mês passado, se você não ouviu, tá muito maneiro. maneiro. Procura aí na sua playlist do Nerdcast. Tá muito maneiro esse episódio. E hoje a gente vai falar sobre este barril de pólvora, entre aspas, que é o barril do petróleo. A gente vai falar um pouco sobre como se comporta o mercado, como o petróleo é encarado historicamente. A gente vai falar um pouco sobre o seu aspecto de commodity, os conflitos que o petróleo causa e os impactos que ele tem no mercado mundial e, principalmente, aqui no Brasil também, que muita coisa está mudando. Mas o Vinícius está aqui conosco hoje para apresentar quais são as promoções do mês, quais são as novidades do mês da Nova Futura, que faz o Nerdcast em parceria com o Jovem Nerd há mais de um ano, cara. É uma parada que eu acho muito maneira, justamente que tem a ver com a proposta do Nerdcast desde o início, que era educação. Educação financeira, educação sobre o mercado financeiro, educação sobre finanças, sobre economia. E a gente está falando aqui há mais de um ano com vocês sobre isso. E a Futura Academy é um aspecto, é uma plataforma de educação à distância da Nova Futura, que, né, justamente está expandindo esse escopo de educação, certo? É isso aí, Ale. E mais uma vez agradecer a participação do Felipe nesse programa, foi muito legal. E a gente, como preza muito a educação, lançou a Futura Academy e esse mês trouxemos uma inauguração de um curso, que é um curso de swing trade, para ensinar a fazer swing trade. Uhum. Swing trade são operações curtas, né? Quando você compra e vende uma ação aí em poucos dias, uma semana, 15 dias. E a Bruna e o Ross, que são nossos analistas, né? Eles vão ensinar como você pode, você mesmo, montar a sua operação de swing trade. O que, que eles fazem para analisar e ter uma margem de acerto tão grande nas operações de swing trade. E para quem quiser abrir a conta na corretora gratuitamente, quem fizer isso, recebe os calls de swing da Bruna e do Ross gratuitamente. Então aproveita lá para receber também. Isso, caso você queira seguir, né, as orientações que eles dão semanalmente e tal sobre swing trade, você quiser meio que copiar a carteira que eles vão fazendo, certo? Isso, você pode ou abrir a conta e seguir as indicações deles, uhum, ou fazer o curso e você mesmo aprender como eles fazem graficamente, os dados que eles analisam para montar e fazer a sua própria operação. E o curso tá com preço de lançamento, preço especial, promoção. Preço de lançamento, ele custa R$599, é o preço de mercado dele, a gente tá fazendo por R$349 para lançamento. Então são 4 horas de curso, certo? Você consome online na plataforma Futura Academy, que custaria R$599 por R$349, preço de lançamento. Link aí no post. E baixe também o Nerdcast desse mês, que tá muito maneiro. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para 23 minutos e 15 noites em claro. Queremos agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas, Azaghal, como Elder Bastos, a Ana Paula dos Santos, o André Machado, a Camila Mendes, Rafael Silva, Rodrigo de Castro, Rafael Sampaio e Renildo Leal Santos Júnior. Muito obrigado, nerd. Quando vocês doam sangue, vocês realmente salvam vidas de verdade. Além do Scalp Solidário, maior galera doando seus cabelos. Camila de Leme, Giovana Alencar, Fernanda Soares, Jéssica Silva, Ananda Shimizu, Esther Dias, Cauê Teixeira, Érica Sá, Júlia Grande Matheus e Jéssica Dalcin da Silva. Muito obrigado, gente. Vocês estão doando demais, cara. É muito bom. Ninguém tá doando R$1. Vai... Ninguém tá doando menos R$1 pro download. Deixa pra lá. Deixa falar. Olha só a arte dos fãs. Nós temos o Jovem Nerd Caipirinhas pelo Juan Alan. Tá ótimo, que beleza. Temos um Ozob pelo Maurício Ataíde. Irado. Olha aí, que foda. Muito incrível, muito maneiro. Como se fosse um busto, né? Animal. Uma releitura do busto do Ozob, muito maneiro. E temos a arte da semana. Pra mim é a arte campeão da semana. O Call of Cthulhu do Randall Reis Zacarias. Cara, os nossos personagens todos, cara. Olha o estilo dele, Azaghal. Foda demais. Não é inacreditável. Foda demais. Não é inacreditável. E um salve especial pro Cadu, que é o diretor da adaptação do trecho do Nerdcast de RPG. Caraca, ficou live muito maneiro action. Isso. Live action. Cara da Monolito Produções de São Paulo. Cara, ele fez um live action do Dom Azaghal conversando com um falso profeta, cara. Ficou foda demais. Não ficou inacreditável. Um live action, cara. Cara, ele mandou muito bem, cara. Ele é muito fã. Ele tem essa produtora aí, Jabá, para Monolito Produções. Um salve pra vocês, cara. Muito, muito obrigado por isso, cara. Assim, de coração, tenho certeza que o cara teve um trabalhão, gastou uma grana. E ó, vai o nosso amor pra você, cara. De coração, ficou muito foda. A gente fica super honrado, cara, de ter gente que tem tanto trabalho pra demonstrar o amor por esta obra que ainda não acabou. Ainda não acabou. Então, um abração, Cadu. Obrigado. Ainda não acabou. Assim como não sei quando que 2019 vai acabar. É, o Cthulhu está rondando aqui nas nossas mentes, né, cara? A insanidade está presente. Cadu, abração, cara. Obrigado, ficou muito foda. Lucas Correia, 24 anos, mestrando em Geologia, São Paulo, capital. Olá, nerds. Meu e-mail é referente a algumas caneladas que o Átila deu no último episódio ao falar sobre o interior da Terra. É plana. Tem uma tartaruga lá embaixo. Quando ele falou no último Nerdcast sobre filmes bons, ciência ruim, sobre o risco de radioatividade do núcleo, ele cometeu dois erros. O primeiro é que a radioatividade não é produzida no núcleo, que é composto apenas por ferro e níquel maciço. Mas a radioatividade sim é produzida no manto e na crosta. E aí vem o segundo erro. Essa radioatividade que mantém o planeta quente também é produzida pelo urânio e tório. Mas a grande parte desse calor é produzido pelo potássio 40. Sim, o mesmo que você encontra nas bananas e o que as torna levemente radioativas. Eu sempre ouvi essa história que banana era radioativo por causa do potássio. É isso mesmo. Esse isótopo produz bem menos radiação que os outros, mas por ser um elemento mais leve, ele compensa isso por estar presente num volume colossal dentro do manto, assim mantendo o interior numa temperatura alta e constante, próxima da chapa de indução do Azaghal. E sim, Azaghal, vulcões liberam sim material radioativo, mas em quantidades baixas o suficiente para não termos que nos preocupar. Tanto que granitos, principalmente aqueles vermelhos que possuem mais potássio, rochas geradas em ambiente vulcânico, liberam um nível de radioatividade maior no ambiente e locais como a Estação Central de Nova York, construída principalmente com granito. Ela possui um nível de radiação levemente maior que a radiação normal de fundo. Caraca, maluco! Felizmente é só um pouco acima, nada com que se preocupar. Não tô prestando atenção. Caraca, me perdi já, me desculpa, me perdi. Larga esse celular, caraca. Eu tô fazendo conta aqui, o que eu faria com 1 bilhão? Quanto é 1 bilhão em 13 anos de juros compostos? Não faço ideia. Não, mas aí não é 1 bilhão. É tipo um pouquinho que vai crescendo a cada ano, né? Não é 1 bilhão por 13 anos. Ele vai crescendo. Algum matemático pode fazer essa conta pra gente? Meu amigo, pensa nesse teu bilhão aí pela metade, porque somos sócios 50-50. Não, mas eu não tô falando que eu vou pegar 1 bilhão só pra mim. Ah, tá. Talvez no ritmo que você tá bebendo, eu dure mais. Olha só, a última, ele continua aqui, a última canelada do Átila que eu tenho que avisar é sobre o tipo de vulcanismo. Sim, muitos dos vulcões expelem lava que vem da própria crosta sendo derretida, mas muitos outros, como os vulcões do Havaí e toda a dorsal do Oceano Atlântico que vai da Islândia até quase a Antártica, expelem lavas basálticos, o que vem direto do manto. E no caso da dorsal do Atlântico, é o próprio manto exposto na superfície. Caraca, daí que vem os cajus, rapaz. Desculpa pelo e-mail longo, adoro o trabalho de vocês e do Átila e espero que continuem fazendo tão bem quanto sempre fizeram. Muito bom! Excelente! Gabriel Bino Cardoso, 21 anos, estudante de Ciências da Computação, São Paulo SP. Olá, dupla de leitura de e-mails dessa semana, tudo bem? Olha isso, essa liberdade. Sobre a teoria da Terra plana estar sobre uma tartaruga gigante, olha aí. Isso, na verdade, é da série Discworld, onde o mundo é um disco, como o nome diz, pousado em cima de 4 elefantes gigantes, por sua vez estão em cima do deus tartaruga, uma entidade em forma de tartaruga que trafega pelo universo. E outro filme com erros grotescos de ciência, e também um dos meus preferidos, é O Dia Depois de Amanhã. Basicamente, o plot do filme é uma nova era do gelo que afeta apenas o hemisfério norte, o que além de já ser um erro científico por si, afinal, porque a nova era do gelo afetaria somente uma parte específica do mundo, em vez do mundo inteiro, e causa uma cena irônica dos americanos tentando fugir para o México. Além desse erro, o fato é que a era do gelo dura apenas 5 dias. Existe o fato que ocorre uma indução em Nova York e a água congela, mas os prédios ficam de boa. O erro está justamente nisso, já que a água expande quando congelada, então os prédios deveriam estar todos quebrados quando esse congelamento acontecesse. Ah, olha aí. Esse filme é todo... todo uma na merda, zero, né? Ciência, né, cara? O frio vem vindo como um monstro, caçando as pessoas. Cara, é bizarro. Rafael Carneiro, 33 anos, engenheiro civil, Central Bahia. Salve, nerds! Não pude deixar de lembrar de alguns filmes de ciência ruim. Vamos lá, como número 1, A Luzinha da Mão do ET, do filme do Spielberg, ET, o Extraterrestre, não seria uma reação nuclear de alta potência? Como é que ele consegue, suponho que por magnetismo, energia para levitar? Então, magia, que... é magia. Não pode, é ficção científica, não tem magia. Peraí, o ET faz uma flor voltar a viver, maluco. Se isso não é magia, eu não sei o que é. Ele... Caraca, faz um monte de coisa com aquele dedinho. Ele tinha os poderes de Jesus, né? Ele curava. Ele tinha, exato. Ele trazia dos seres mortos. Ele tinha... Ele não era só o Levitar. Ele Levitar era o show-off, mas ele fazia um monte de outras coisas mais sinistras. Cara, olha só. ET era magia. ET é parada de Astaxerran. É outro nível. ET é nível Jedi, tanto que ele faz parte lá da República. Tem lá um do easter egg pra se quem quiser, quem nunca tenha visto. Quem nunca viu no episódio 1, na cena do Senado Galáctico, lá em Coruscant, tem um pod, tem vários alienígenas de várias aquele raças. Aquele ET era Jedi. Era Jedi. Então, porque essa ele vive no universo Star Wars. E o George Lucas botou de um easter egg com os ETs. Aparecem os ETs do filme ET lá num pod no Senado Galáctico. Então ele era um Force User. Caraca! É isso aí. Putz, grila, então, muito bom. Sendo assim, foda-se o resto. Número 2. Da mesma linha de levitação, o skate voador do Martin McFly parece que se tornou possível, mas ainda não é viável. Né? Não é possível. Os caras fizeram um hoverboard com um chão imantado então, lá. Então é impossível. A não ser que você tenha uma cidade com chão imantado. E com supercondutores e nitrogênio líquido. É impossível. Mas ele tem que estar resfriado. Não tem como. Não é impossível. Não, é não tá nem perto de ser possível. É. Não vai. É, só um show-off. Dá pra fazer, mas é um show-off. Não é possível. Não acontece. Não, tem que ter tantas condições especiais. Ele flutua. Não precisa de mil condições. É isso aí. O skate do McFly era um patinete de criança. Exatamente. Que ele transformou em skate. É verdade. É isso aí. A gente não pode andar com patinete em São Paulo, maluco. Que o nego não deixa. Quanto mais patinete voador que vira skate. Agora o terceiro. Um filme que intriga. Esse você gosta, Zagal. Brilho eterno de uma mente sem lembrança. Esse filme mexeu comigo. Será qual a possibilidade de realizar aquele delete na mente? Esse seria bom pro Atila na Nerdologia, de deletar... Sabe que em certas condições... Você pode deletar... Não, a gente não pode deletar, mas a gente sabe que certas condições fazem a pessoa perder memórias específicas. Mas tem recente. Pessoas que perdem memórias recentes, tem pessoas que perdem memórias de traumas, passam por traumas e não tem memória deles. É, mas a gente não sabe manipular isso. Então, sabemos. Eu não tô falando que a gente sabe manipular, eu tô falando que existe de verdade isso. Isso. Existe a amnésia alcoólica, que o jovem tá aí não pra prestigiar. Para com isso. A prestigiar, não. Vou prestigiar. Ele está prestes a passar. Uhum. A gente sabe que existem doenças que fazem a pessoa perder a memória. Nossa. E aí a pessoa perde memórias antigas, mas mantém as recentes e vice-versa. Sim. Então a memória não é algo único dentro do nosso cérebro. ela se comporta de maneiras diferentes. Sim. Então a gente pode pensar que com o avanço tecnológico, você poderia apagar uma memória específica, já que ela se comporta dessa forma. A memória se comporta dessa maneira. Ou você poderia interromper sinapses específicas que lembram a uma lembrança. Atila, nerdologia já. Bom, né? Ele termina aqui. Saio daqui sem saber como Ethan não girou o corpo naquela queda Missão Impossível 1, o Ethan Hunt, e nem como o Superman evitou fatiar Lois Lane quando resgatou ela da queda. É, tem isso, né? Mas, enfim. Vale outro Nerdcast, tem? Vale outro. E olha só, Zagal, temos lançamentos da Nerd Store pra falar aqui e o retorno de algumas campeãs de venda. Presta atenção em comemoração a este Nerdcast especial com 1 bilhão de downloads. A camiseta Senhor K, não me arrependo de nada! Um grande hit do Nerdcast, uma grande sábia frase do Sr. K, cara, icônica. Está na Nerd Store, pra quem quiser ouvir de novo, Nerdcast 370, e se ganhássemos na loteria, cara. A arte que foi feita e desenvolvida pro Nerdcast Stories, cara, tá muito maneiro, cara. É muito maneiro essa camiseta, tá fazendo mega sucesso. Então se você não conhecia, tem link aí no post pra você ir direto. E você pode estar vendo aí diretamente a imagem dela no nosso aplicativo. E além disso, nós temos o retorno do maior sucesso de lançamento da história da Nerd Store, que é a camiseta I Hurt Myself, Azaghal. Olha! Foi um, cara, essa camiseta foi um hit inacreditável. Está de volta, você pediu reposição do maior sucesso de lançamento da história, I Hurt Myself. Olha aí ela aí no aplicativo, tem link direto aí. Também tem volta da camiseta Cthulhu Blackout Edition, cara, com o Lorde Ancião mais famoso criado por H.P. Lovecraft, cara, muito irado, ela brilha no escuro, cara, é muito, cara, inacreditável. Tem tudo isso na Nerd Store, a maior loja nerd do Brasil, tem link aí no post, corre! Jovem Nerd. Sim. Aconteceu. O quê? O Guga Mafra lançou um livro. livro em áudio. Ele chama de Podbook. Podbook? E ele está aqui. Guga Mafra, cadê você? Eu tô aqui, deixa eu explicar essa história aí. Que história é essa? O que é um livro podbook? A gente sabe, eu tô só sendo orelha. Um podbook é um audiobook, então ele é uma história em áudio com começo, meio e fim, é um audiobook, mas ele tem a linguagem de um podcast. Olha então, ao invés dele ser lido por um narrador, ele é contado, essa história é contada na forma de um diálogo. Não é livro, não é audiobook, não é podcast e é tudo isso ao mesmo tempo. Olha só, Guga Mafra. Você cunhou esse nome, Guga Mafra? Você registrou esse nome, Guga Mafra? Caraca, podbook. Eu quero saber o seguinte, qual é o nome do seu livro? Como Ser um Rockstar. Como Ser um Rockstar, Dave, é a história de um adolescente que ele achava que ele resolveria tudo montando uma banda de rock. Por isso ele se chama Como Ser um Rockstar. Eu já ouvi 4 capítulos do podbook, excelente. 4 horas, cada capítulo é basicamente 1 hora. Ah, olha aí. E o podbook deveria se chamar, na minha opinião, Eternamente Apaixonado. Essa é a história do Guga, é isso. Porque tá sempre apaixonado. Tá sempre apaixonado. Em vez de ele ficar escutando Ramones e adolescência rock and roll dele, ele deveria ouvir Marcelo Augusto. Ô Guga, o podbook se chama Como Ser um Rockstar. É a sua história, é narrada por você. Mas por... tem um plus. Ah. É ele contando pro filho dele. Maneiro isso. Isso foi tem uma ideia. Tem uma dose de vergonha. Isso foi uma ideia muito maneira do Guga, cara. Que o Guga é um excelente contador de história. E ele contando essa história pro filho é meio uma coisa How I Met Your Mother. É meio How I Met Your Mother, porque tem essa história de eu contar pra ele essa história de amor e de rock, né? De busca pelo amor. Mas ela também é um pouco Anos Incríveis, porque ela fala um pouco mais da adolescência, né? Eu tenho 15 anos na história. E é a minha história, a gente acabou não passando reto por isso, mas é a minha história real, né? Essa história desse adolescente é a minha história nos anos 90 em Brasília. Mas, Guga, só uma coisa. Você é um rockstar hoje? Eu diria que sim. Você vai ter que ouvir o podbook pra descobrir. A gente tem essa história como se fosse uma série, só que ao invés de assistir na televisão, você tá ouvindo enquanto você tá andando, enquanto você tá indo pro trabalho, enquanto você tá na academia. E é uma série que se passa nos anos 90, no Brasil. Então tem toda uma nostalgia dos anos 90, da MTV, dos planos econômicos, do começo da internet. A série, o podbook, te coloca dentro dos anos 90, o que é muito legal. Maneiro, irado. Quer dizer, tem How I Met Your Mother, tem Stranger Things sem Sobrenatural... Anos Incríveis. Muito bom. Agora tem um outro diferencial, que é matador. Onde a gente encontra o seu podbook, Guga? Você vai em comoserumrockstar.com e lá vai ter um link. Você clica no link e você tem acesso à plataforma aonde tá o Como Ser um Rockstar. E você tem 30 dias gratuitos pra ouvir não só o Como Ser um Rockstar, como todos os outros audiobooks que você encontrar por lá. Então é a plataforma que tem uma assinatura, mas como você tem 30 dias grátis, a pessoa pode, teoricamente, ouvir o podbook de graça, se for durante esses 30 dias, é isso? É isso, a gente tem 10 horas e meia de história e eu imagino que você vai ouvir tudo de uma vez, porque essa é a intenção, que você faça um binge watching. Você tem 30 dias gratuitos, certo? Aham. Uh-huh. O seu podbook tem 10 horas e meia. Isso. Considerando que a pessoa dorme 8 horas por dia, nesses 30 dias ela tem 480 horas pra terminar de ouvir o podbook do Guga. É tempo suficiente. Ou seja, você pode ir lá e nesse período de gratuidade, você pode ouvir não só o Como Ser um Rockstar, como outros produtos também. Produtos lá da plataforma. Olha, muito bom. E a gente fala plataforma que eles não estão nos pagando. Então basta entrar em comoserumrockstar.com e você já vai ter o link diretamente pra vocês. 30 dias vale a pena. Gratuito. O Guga é um excelente contador de história. Ou seja, tá de graça. É. 30 dias, é não é aí. Possível. Então vai lá. Isso ele tá dando. É isso que ele tá fazendo. Tá dando o podbook dele. Só que não vai durar por muito tempo, então vai agora. Primeiro pra você não tomar spoiler, então pra você ouvir logo. E segundo porque essa promoção não vai durar muito tempo, então vai agora pra você poder aproveitar esses 30 dias e ouvir de graça. 30 dias, mas é por tempo limitado. Então você vai logo, garante, faz a sua assinatura. 30 dias gratuito. Você ouve o podbook do Guga e é isso, cara. E depois conta se ele virou um rockstar mesmo ou não. Fez pauta. Preparado. O cara fez pauta. É verdade. Isso é uma coisa... Não, fiz nada. nada, cara. Fez sim. Dudu, aquele cara que gravou em volta de uma banqueta com um headset apontando pra cima e todo mundo falando como se fosse um bebedouro. Eu me lembro dessa primeira vez que a gente gravou foi na casa do Dave, na casa da Barra, não foi? A gente gravou, me lembro primeiro que a gente gravou dois programas, foi do Cornel, não é isso? Isso. Foi do Cornel. Que eu me lembro que o Azaghal, a minha barba está medieval, essa é a entrada dele. E nem tava. É que Azaghal é a minha barba está medieval. E gravamos também do Google, né? Foi no Redcast 13, que foi o primeiro que eu participei. Google é meu pastor e nada me faltará. É, esse era o nome. Em 2006. A gente achava que Google era pastor de alguma coisa. E ó, pelo que eu me lembro, o Nerdcast do Bernard Cornell, que a gente gravou, foi o primeiro Nerdcast que teve divisão de blocos por música. Lembra? A gente botava as músicas do Cornell. Esses aí foram um dos poucos programas presenciais que todos estavam juntos no mesmo local. É verdade. Por outro lado, vocês costumavam também, sempre quando a galera se encontrava, eu me lembro disso, virou uma, vou usar um termo antigo, virou uma coqueluche o Nerdcast. Nossa, mãe! Gostou, né? Pô, Alexandre aparecia aqui em casa, vinha já com o laptop na época, né, e com os microfones. Se a galera se reunia, já queria gravar alguma coisa, né? Eu acho que ao longo dos anos o Nerdcast foi muito responsável por manter essa galera unida, sabe? Isso que eu tenho o maior orgulho de dizer, que claro que a gente, pô, adoro gravar, mas eu acho que sempre foi aquela coisa da gente estar junto, né, cara? Esse grupo de amigos, cada um já morando no lugar, depois eles foram pra outra cidade, uma época o Dave foi pra São Lourenço, então era uma maneira da gente estar sempre juntos, né, cara? Então eu acho que isso realmente é o que fortaleceu, porque tudo é engajamento, né, cara? Eu acho que o podcast é engajamento, e a gente tinha esse entrosamento, esse engajamento que é o que fez. É, porque se a gente for analisar, a galera que tá gravando aqui, o Tucano tava em São Paulo, sempre teve, JP em Orlando, Fred e você no Rio, eu e Alexandre um período no Rio, outro período em São Lourenço, depois o... Curitiba, etc, né? É, esse grupo de amigos se espalhou demais, né, cara? Isso aí é o mundo globalizado que chama. É, e a gente usou a tecnologia a nosso favor. Exatamente. São 13 anos indo dormir de madrugada pra ter oportunidade de bater papo. Ontem o que diga, né? Só que não foi gravado, infelizmente. Ou felizmente, né? Essa de hoje não é a primeira vez que a gente juntou aqui pra gravar sem ter um tema nem definido, né? Eu lembro de algumas vezes lá atrás que a gente falava, vai gravar sobre o quê? E aí saía alguma coisa, né? Isso é incrível. Era verdade, hein? Mas olha só, a ideia inicial do Nerdcast, eu me lembro bem, foi outro dia, uma terça-feira de noite, chuvosa, tava passando rápido no escuro. A ideia era exatamente um papo entre amigos. Peraí. Enquanto você tava falando, tá entrando aquela imagem ondulada, sabe? Quando vai pro flashback. Aí branco, aí fica branco a imagem, aí vamos lá, continua. Então, era um papo, tipo uma mesa de bar que a gente ia gravar, conversando sobre, claro, que depois teve toda uma preparação, pauta, motivos específicos pro programa e tal, mas a ideia geral, a ideia, como é que vai ser? A mesa de bar, a gente tá conversando. Que eu me lembro era isso, eu posso estar muito doido e não era bem. A gente fazia isso antes. Não, mas conversando sobre um assunto específico, né? Sim, mas nem sempre. Tinha um fio condutor, mas ele não era muito respeitado. Nunca foi, né? Vamos ser francos. Se não fosse uma história específica, vamos falar sobre relógios Tissot de 1822. Foda-se a pauta. Dá 10 minutos e virou uma zona. Não, tem temas que são muito bons. Por exemplo, quando a gente gravou sobre a loteria, a gente foi na pauta até o final. Não, a gente não foi na pauta. A gente começou na loteria numa coisa, então, vamos explicar a loteria, veja bem, Caixa Econômica Federal. Gritaria, todo mundo nu, porra, se eu ficasse milionário, entendeu? A pauta foi pro caralho. A gente discutiu família, a gente discutiu investimento, é consumo. Exatamente. Risco afundado. Chegamos a conclusões bem interessantes, né? De que se é pra ganhar menos de 20 milhões, é melhor nem ganhar. Ah, não dou de cabeça. Bom, acho que a gente já chegou à conclusão que 20 milhões não dá, né? Não, muita dor de cabeça. É, 20 milhões é melhor ficar como eu tô. É melhor ficar como eu tô.

Com zero esquerda de imitação. Sabe. Lado esforçado, imitar. Eu falo francês como ninguém. Nossa. Da onde se tirar essa maluquice? Eu só queria complementar só um detalhe técnico que você falou da banda larga. A gente também não pode esquecer que também era a época dos iPods e dos players. É, exatamente. MPX, MP números. Quando eu escutei pela primeira vez o Nerdcast, eu olhei e falei assim, pô, isso não vai dar muito certo, porque os caras fazem programas muito longos, de uma hora. A gente não tinha esse hábito de ficar na... Hoje em dia tem YouTube e tal, o pessoal vê YouTube, Netflix, tudo em frente ao computador. Mas na época a gente não tinha muito esse hábito de ficar muitas horas em frente ao computador escutando alguma coisa. O fato de ter o portátil, no caso o player portátil, mudou tudo, porque virou um hábito e aquele espaço de uma hora acabou se encaixando perfeitamente numa ida ao trabalho, por exemplo. No transporte público. Lavar louça. Campeão, até hoje. Academia, por exemplo. Então, acabou que eu me lembro disso, por isso que eu tô falando aqui e eu acho que é o momento de falar. Porque eu tinha pensado, cara, uma hora de programa não vai dar certo. E eu tava certo, mas eu tava com aquela cabeça antiga. E essa inovação tecnológica foi o que fez também dar certo, dentre muitas coisas, por causa desse tempo aí de uma hora e se encaixou perfeitamente, né, no processo. Avaliando o que você tá dizendo, a gente pode afirmar com certeza que o podcast, nessa época, por conta das tecnologias, como você bem colocou, foi a primeira vez que você pôde sair de frente do computador pra consumir um conteúdo de internet naquela época. Hoje em dia você tem um smartphone no bolso onde você consome o que você quiser. Naquela época não tinha. Não tinha. Ou você ficava sentado na frente do computador pra baixar um vídeo, pra ler alguma coisa, ou até pra ouvir, ou você não consumia. E o podcast, ele saía do computador, cara. Você espetava um USB ali, um MP3, MP10, MP500, e você tirava o podcast da internet, né, do computador, e botava no seu bolso, ou gravava num CD, botava no seu carro, e você estava consumindo internet em outro lugar, cara, fora da mesa, fora do desktop. E isso foi muito importante pro sucesso do podcast, com certeza. Hoje em dia, o cenário é outro, claro, né? Você pode consumir qualquer coisa. Falar em gravar CD, eu lembrei de um cara que ofereceu pra vocês que ele tinha gravado todos os Nerdcasts, e se vocês queriam. É, tinha uma história também que os caras estavam vendo em Portugal, lembra? Não, tinha CD pirata do Nerdcast no centro de São Paulo. Tinha. É, também. Mas qual era? Mas de Portugal tinha um outro nome. Qual era o nome do PutoCast. Não, mas... Puta, não tô lembrando, mas tinha mesmo, cara. A galera compilava e vendia CD, cara. Isso mesmo. Mas o próprio nome, né, o podcast, esse nome foi cunhado por causa do iPod mesmo, né? Sim. Porque é iPod e broadcast. E broadcast, exatamente. E essa portabilidade do broadcast, né, da transmissão. Concluindo o raciocínio, eu tô ouvindo aqui, eu estou olhando de longe essa conversa. O raciocínio é, se não fosse a inovação tecnológica da banda larga, se não fosse a possibilidade de ouvir, consumir fora do computador via iPods e assemelhados. Lembra do Zune? Zune, de onda Creative Labs também. Enfim, se não fosse isso, e se não fosse a piora extrema e expressiva no trânsito brasileiro, não tinha dado certo. Não, com certeza não. Você vê que foi uma confluência de coisas universais. Acrescento a falha na indústria de linha branca de fazer as máquinas de lavar louça acessíveis ao mercado brasileiro. Exatamente. Você vê que foi uma confluência universal, era pra ser. Se as pessoas não tivessem que, né, lavar as louças, elas... Se as pessoas fizessem home office e tivessem lavadoras em casa, fudeu. Fudeu, exatamente. Não existe o podcast. Bilhões! Eu tenho um caos interessante aqui, um fato interessante aqui que vale lembrar. Vamos lá. Senhor K, primeira participação. Até o Senhor K, eu estou jantando. Foi odiado. É verdade. Você foi odiado pelo público. É, foi o Nerdcast sobre 24 horas, a série 24 horas, lembra? Isso. Jack Bauer. E aí foi a primeira vez. Puta, já era o quê? 20, 30, alguma coisa assim. Já existia um núcleo duro. O núcleo, de pessoas que ouviam e tal. E aí, de repente, veio uma voz nova. E como qualquer... Debochada, sarcástica. Semi-idosa. Semi-idosa. Você vê, há 13 anos atrás era semi-idoso. Agora já é um velho, caralho. No Nerdcast, então, já tinha gente falando que o Nerdcast não era mais o mesmo. Já, desde sempre. É, cara, mas eu lembro quando o Sr. K passou a primeira vez, ele realmente foi detestado, porque teve vários comentários. Quem é esse cara? Que porra é essa? O Sr. K se tornou o Sr. K no Nerdcast de Carnaval, das histórias de Carnaval, contando a epopeia dele. Seu Francisco é algo que é irreproduzível. E o áudio era uma merda, uma né, merda, nessa época. O áudio merda. Era uma merda, mas não importa, cara. Era foda demais. Em outubro de 96, eu e um amigo meu, a Gorda, fomos convidados a ir a Recife. Beleza. Entrei pra Gorda e falei, Gorda, vamos comprar a passagem de ônibus. A Gorda, carioca malandro. Porra, passagem de ônibus, comprar agora em outubro? Meu cocô? Maluco? Beleza. Novembro, Gorda, passagem de ônibus. Maluco, porra! Só em fevereiro. Tá bom, depois não diz que eu não avisei. Dezembro, Gorda, passagem. Não, torrei meu 13º todo. Beleza. Janeiro, iníciozinho de janeiro, não quis ir. Chegou. Faltava o quê? Uns 4 dias pro carnaval. Eu já tinha me distraído, né? Não vamos mais viajar. Aí a Gorda vira pra mim e fala, vamos comprar passagem? Abriu um sorriso de orelha a orelha. Falei, vamos. Mas é claro, agora. Da Mangaratiba, né? Cara, eu não lembro qual era a companhia aérea. A companhia aérea, ótimo. A companhia de Busum, tá? Eu sei o seguinte, 17 companhias aéreas, ou companhias rodoviárias, iam pra Recife. 17. Que ótimo. Só tinha passagem em duas. Você já jogou um pedaço de chocolate no formigueiro e ficou olhando? Cara, igual. Quando a gente chegou na plataforma, qual é o ônibus? Aquele ali. Peraí, qual é o ônibus? Aquele ali. Aquele ônibus com 5 mil pessoas em volta. É. Peraí, só tem 47 lugares. Por que tem 5 mil pessoas em volta? Porque fulaninho, o indivíduo A, vai viajar, certo? Só que pro indivíduo A viajar, a família inteira, composta de 18 pessoas, tem que levar o desgraçado na rodoviária. Claro. Aí o indivíduo A entrou no ônibus, certo? Beleza. E os 18 estão fazendo o que lá fora? Estão passando o colchonete, estão passando as toalhas, as roupas. Mil porras, cara. Ônibus de retirante. Eu olhei pra minha amiga Gorda e falei, que beleza, hein, seu filho da puta. Não começa a reclamar. Eu falei, não, eu reclamar agora? Tudo me diverte. Entrei no ônibus. Saca Corino? Corino? Corino, aquele couro de plástico que é uma bosta, que no inverno esfria e no calor esquenta. O ônibus era todo forrado de corino. Que beleza. Quando eu sentei na cadeira, que eu grudei, eu olhei pra cadeira e falei, mas essa é uma longa viagem. Essa porra desse ônibus é um catacorno. Daqueles que você vai ali pra Teresópolis, sabe? Que você vai ficar 40 minutos com a perna dobrada e vai doer um pouquinho. A gente tá indo pra Recife nessa merda. O ônibus é todo recoberto de corino, não tem ar-condicionado. Boa escolha, garoto. Muito bom. Para de reclamar. Eu falei, não, eu vou reclamar não. Sabe por que eu vou parar de reclamar? Porque eles estão batendo aqui na minha janela e olha só, me passaram um pneu de moto, malandro. Depois eu reclamo. Tem umas paradas que me surpreendem. Eu me lembro, a história não acabava nunca. Sim, é verdade. Gente, essa história tem uma versão estendida. O Fred contou ela. Ela é gigantesca. A gente cortou pra não ficar tão... Tudo que o Fred fala é imenso. Ele é muito prolixo. A gente dá uma... Existe o Fred e existe o Sr. K. São duas pessoas diferentes. Exatamente. Eu e o JP falando no... Sei lá se era MSN, algum serviço de mensagem, paralelamente falando assim, caralho, velho. Não ele acaba. Tá maluco, não acaba, ele tá maluco. Eu tenho uma pergunta pra fazer pra vocês. Começando a rodada aqui de perguntas, ó. Roda viva aqui na parada. Olha, o rodado, o cara tá muito preparado. Caraca, ainda bem é que um orgulho aqui. Puta merda. Você me pergunta quando... É uma coisa que acho que é curiosidade dos nossos ouvintes aí. Pera, rapidão. Vocês estão sentados na roda e o Azaghal no meio? Ou tá todo mundo no meio e... Como é que é? Tá todo mundo na porrada. É briga na lama. É assim. Nossa senhora, posso me abster disso? Queremos fanarts do time de elite brigando na lama. Caraca, meu Deus. Uma curiosidade que a galera geralmente tem é saber como é que a gente se conheceu. Então vou começar. Olha aí, cara, é muito bom, puta merda. É até por background, vai subindo as perguntas, né, cara? Tá certo. Diga lá, Alexandre e Dave, como não. É que vocês se conheceram? Na faculdade, foi isso? Faculdade. A gente tinha um amigo em comum, o Momos. Uhum. O Momos. E... Que nunca foi o Netcaster. Nunca. A gente, eu conhecia o Momos. Ele não fala muito, né? Eu apresentei o Momos. É, o Tucano me apresentou o Momos. O Tucano estudou com o Momos no Akigawa. Caralho, o que o Tucano tá fazendo no Rio, cara? O Tucano morou no Rio muito tempo. Foi assim que eu conheci ele, na quinta série. Brigando. Sexta. Isso explica muita coisa. Olha aí a memória do prodígio do garoto. Olha como é confluência de eventos. E aí o Tucano saiu do colégio que a gente estudava e foi pro Akigawa. Eu e o Buda. Isso. E aí ele conheceu o Momos. É, o Akigawa. O cara mais inteligente do universo. Mas eu fui pra lá pra ser o mais inteligente da escola. Nas outras escolas eu não conseguia. Lá eu consegui. E aí ele foi pra lá e era um colégio suspeito, vamos dizer assim. O Akigawa? É. Começar, chamar de colégio já é sacanagem. E era o colégio, o Tucano contava altas histórias de alunos perigosos. Olha aí. E causos sinistros. Eu tinha um segurança. O Euro? O Euro. Caraca. E eu estudei lá depois do Tucano e do Buda e eu vi um aluno ser preso, a polícia entrar e prender um aluno no colégio. Então esse era o nível de colégio, mas eu não estudava até então lá. E aí o Tucano falou assim, aí, eu arranjei dois caras aqui no Akigawa, vamos ir na tua casa pra jogar RPG, a gente jogava bastante, né? Arranjei dois caras no Akigawa. O Buda. Que nunca foi o Netcaster também. Não. Vocês não conhecem, é. O Buda me apresentou o Momos, falando, ah, esse cara aqui, ele joga RPG. E aí eu comecei a conversar com caras sobre isso, sobre RPG e tal, não sei o quê. E a gente precisava de mestre, porque ninguém queria ser mestre. Isso. E aí chamou pra jogar na casa do Dave. E aí ele falou, vai, eu vou com os caras do Akigawa aí pra gente jogar. E eu fiquei numa paranoia foda, cara. Eu falei, o cara vai trazer dois bandidos pra minha casa, dois alunos da Akigawa. Caralho, fodeu. E aí eu tranquei a porta do corredor, sabe, escondi prataria. Sacou? O cara chegou na minha casa, não tinha um móvel na sala, só tinha a mesa e as cadeiras. Mas chegar aí, aquela era um figura padrão, perigosíssima, né, do móvel. Você já escondia a prataria quando eu ia. Tá bom, olha aí. Prataria, que eu não tinha prataria. E aí o Momos chegou e o Momos era um nerdaço. Chegou ele e o Ravenloft, que era o amigo dele lá. E a gente já contou essa história do Ravenloft aqui várias vezes e tal. E aí a gente ficou amigo do Momos, ficou muito amigo. O Momos passou a frequentar nossa casa diariamente. Tu morava em Ipanema nessa época. Eu morava no Leblon, o Momos morava em Ipanema, o Tucano morava em Copacabana. E aí muitos anos depois, o Momos foi estudar design na finada universidade. Na época, desenho industrial, que na época chamava. Isso. Né? Como assim? Não existe mais? Vai de existe mais? Não. Universidade? Não existe, nem os diplomas valem nada mais. Não existe. Ô, JP, não existe mais e foi descredenciada pelo MEC. Caralho. Olha só, vou perguntar pra Francine se ela sabe disso, que ela se formou lá, acho que ela sabe disso. Já não vale mais nada. Pô, tu vê, o nome da parada já tava errado, o nome. O nome estava escrito errado, eu não consigo, sério, a parada não me ensinou porra nenhuma e eu não consigo escrever universidade certo de primeira. Por quê? Eu sempre escrevo errado por causa do nome. Ah, porque começou como universidade da cidade, né? Era não, faculdade era da cidade. Faculdade da cidade. Aí ela comprou o boteco, transformou em campus, aí virou universidade. E aí, pra fazer um jogo de palavras, em vez de chamar a Universidade da Cidade, eles botaram Universi com C, cidade, que já fazia parte do... Como eu já falei aqui várias vezes, quantos empregos eu não perdi por causa dos currículos? O cara pegava e falava, vamos ver o currículo desse cidadão aqui. Ah, tem que ser ruim não, ele estuda onde? Peraí, olha, semi-analfabeto, Universidade com C. Foda-se, não, esse aqui não dá. Porra. E aí eu fui encontrar o Momos uma vez no trabalho, ele trabalhava no Ipanema News. Ipanema News, então. Era um blog de notícias de Ipanema. Me chamaram pra trabalhar nessa parada também. O quê? Não é possível. Era um site de... que falava de notícias de Ipanema, tinha um layout meio estranho, meio bizarro. É, foi o Jovem Nerd que fez. Não, olha só, abrindo parênteses pra fazer o crossover das duas histórias, um dia eu, na universidade, precisando trabalhar, eu cheguei pro amigo e falei assim, eu preciso trabalhar, por favor, me arranje um emprego. E esse amigo trabalhava na área de design, na, tipo assim, na própria escola de design da faculdade, entendeu? Ele tinha estágios lá, eu falei, me dá um estágio, me dá qualquer coisa, que eu preciso trabalhar. Aí ele me apresentou o diretor de marketing da faculdade, da escola de marketing, que tinha um projeto paralelo dele, que era criar um site de notícias de Ipanema, olha. Gênio. Né? Os repórteres vão ficar lá na Praça da Paz ali pra saber o que que acontecia. Nossa Senhora da Paz, ele se separa, passa Nossa Senhora da Paz. Ficava rodando na praça, né, pra saber se acontecia alguma coisa ali. E vai pra farm, pra Joana Angélica, vai. Ele me chamou para ser o head de design do site. Head? É. Tinha te chamar pra ser o setorista do arpoador, mano. Não, ele me chamou pra encabeçar o projeto de design do site, ganhando a bagatela de R$0 por mês. Que bom, hein? Imagina o teu estagiário, então. Tu era o head? Não, mas depois de um tempo eles começaram a pagar, a soltar um dinheirinho. Mas no início era só uma, tipo, ah, vamos lá, vou estagiar. E o estagiário era o head design. Sabe que uma parada que seria foda, que eu tenho certeza que não tinha nesse site, mas que seria foda se tivesse, ele teria sobrevivido muito mais tempo, ah, se ele tivesse uma contagem regressiva para palmas pro pôr do sol. Exato, né? Que horas vai ser o pôr do sol? O carioca de Farema adora essa merda, cara. Mas nessa época já tinha palmas pro pôr do sol? Sempre teve, Fred. Ah, não sei se tinha, não. Tinha, tinha. Sempre tem alguém que vai pro apoador, fica vendo os pôr do sol da pé do apoador e bate palmas. Isso sempre teve. Posto 9, isso. No posto 9. Se falando em internet, a única chance desse site sobreviver é se ele tivesse englobado Copacabana e tivesse ido pra parte do submundo da parada, né? Mas já tá pego. Copacabana não dá, Jota. É. Mas aí eu, na hora de expandir a equipe, ele falou assim, ó, acha um outro designer e um ilustrador, que a gente precisa de um ilustrador aqui. O Momus apareceu, e aí eu contratei o Momus, contratei, entre aspas, eu fui o cara que decidiu, ah, esse cara aqui. E aí eu fiquei amigo dele, fiquei brother, a gente trabalhava junto, e aí, pum, amálgama de histórias, né? Aí as histórias. Aí eu fui lá visitar o Momus, encontrar ele pra gente sair depois do trabalho e tal, tava lá o Jovem Nerd, e aí você foi. Você foi lá na casa dele, eu tava na casa dele? Não, vocês trabalhavam numa galeria em Ipanema. Isso. Aí tu foi na galeria. É, na galeria. Encontrei vocês lá. A gente trabalhava e jogava Homeworld. Deu certinho mesmo em Ipanema News. Mas a gente ganhava nada, porra. Você já namorava a Agatha, que o Dave conhecia a Agatha. Não era por aí que vocês te conheceram? Sim. Eu já Alexandre... namorava... Não, eu namorava a Agatha desde o colégio, desde que eu tinha 15 anos. Mas eu conheci... Eu não tinha mais contato com a Agatha e com a Andrea nessa época. Eu recuperei o contato quando conheci o Alexandre, que aí eu descobri que ele namorava a Agatha. Que ele já conhecia. Caralho, eu conheço a Agatha. É. Muito pequeno. É destino. Aí. É, maluco. É. O cara não acredita nessas paradas. Bilhões! Eu queria falar agora a minha experiência de como eu conheci o Tucano, na verdade, que é uma história bem curiosa. É, foi através de uma treta. É uma história que volta ao submundo de Copacabana, então. Foi numa treta de internet, na época nem existia treta, não existia nem a palavra treta. Foi uma briga de internet. Uma briga de internet dentro do site Jovem Nerd, que eu escrevi uma coluna na época, eu lembro que tava uma moda escrita coluna. Caralho, velho, pode crer. E aí eu escrevi uma coluna sobre quem venceria, né? Como é que era? Era Tiamat? Tiamat, né? Tiamat ou... Agora nem lembro mais, cara. Sei lá, era o negócio dos dragões. Smaug, lá. Vingador, provavelmente, uma coisa assim. E aí o Tucano veio nos comentários cagar regra. Será que era o Tarrasque? Tiamat contra o Tarrasque? É, alguma coisa assim, sei lá. Aí eu, puta, escrevi um texto lá. Falei, não, mas no RPG, no Dragonlance, não é assim e tal, blá, blá, blá. Eu devo ter falado que ele, o Tiamat não era um dragão, era uma deusa, era Taquizes. Eu fui lá encher o saco mesmo. E aí, eu me lembro que a primeira vez que eu gravei com o Tucano, eu nem lembro qual foi o programa, mas... Peraí, mas você respondeu a treta? Eu respondi a treta de forma totalmente acadêmica, porque eu sabia do que eu tava falando. Eu sei que a primeira vez que eu gravei com o Tucano, ele não sabe disso. A tensão absurda, né? Pra saber se ia dar briga e tal. Eu gravei o Nerdcast depois com o Tucano. Eu acho que foi de Segunda Guerra Mundial, eu acho. E eu nem sabia, provavelmente eu nem sabia que você tinha escrito isso, e pra mim também, eu só lembrei dessa, eu só lembrei dessa parada quando você contou uma vez pra mim. Uhum. Eu não fazia ideia que era você que tinha escrito o texto, tá ligado? Pois é, aí eu fiquei todo tenso lá. Mas foi isso, aí depois o cara se mostrou um cara que não guarda ressentimentos, né? E aí ficamos amigos, depois ajudou pra caramba, tocando. Eu nunca agradeci a ele. Ele foi mentira, cara que tu não... agradece toda vez, ô Dudu. Não sabe nem como falar ainda, cara. Calma. Lembro, né, que eu arrumei a gráfica pra imprimir os livros. Do Batalha do Apocalipse, lembra? É. Foi Tucano que arranjou a gráfica? É verdade, foi. Caraca, que maneiro. A gráfica da primeira... tiragem. Da nossa tiragem, é. Primeiríssima tiragem, eu fiz aqui no Rio, lembra? Mas quando a gente fez depois do... Teve a tiragem que o Eduardo ganhou, 700 cópias. Essa história é muito maneira porque tem tudo a ver com o Nerdcast, né? O Dudu ganhou um concurso literário com a Batalha do Apocalipse e o prêmio desse concurso... 2007, isso. E o prêmio desse concurso era 100 cópias do livro, certo? Impressas. Aí você falou assim, pô, eu vou guardar umas 30 pra eu distribuir entre as editoras, né? E aí a gente tava abrindo a Nerd Store nessa época, nessa mesma época. Não, a história é mais motivacional do que isso nesse ponto, porque, na verdade, eu não tinha ganhado o concurso ainda. Eu tinha feito os livros lá pra... tinha feito alguns livros pra mandar pras editoras. E aí vocês falaram, ó, vamos abrir a loja e precisamos dos seus livros. Eu falei, mas eu não tenho livro. Quando eu desliguei com vocês, eu olhei meu e-mail e aí tava lá parado. Olha, você ganhou 100 livros. Eu falei, puta, agora sim. É. Aí a gente vendeu no site a custo zero. Então, mas aí o que acontece? A gente falou assim, puta, como é que a gente vai falar do livro de um autor que ninguém conhece, né? E uma história que ninguém viu, o cara desconhecido. Como é que a gente vai vender essa parada, né? Madcast 80, ó. 28 de setembro de 2007. Vamos falar sobre o assunto, que é Apocalipse e tal, e Dudu estudou. Foi muito cara de pau, que o nome do programa era A Batalha do Apocalipse. E era a capa do livro, né? Mas era um título que pegava, porque era o nome do livro, né? O título, mas também podia ser um título para um Nerdcast sobre esse assunto, né? Pois sobre o Apocalipse. Cara, é maneiro que esse Nerdcast foi uma prova que a gente nem sabia do poder que um... Foi um case. E a gente nem sabia do poder que o podcast teria em atingir tanta gente durante um período longo de tempo, a famosa cauda longa, né? Assim, que o negócio continua no ar e continua atingindo pessoas, não por um tempo longo. E a gente gravou episódios sobre a Apocalipse, etc. Fez o jabá do livro. E aí eu lembro, a gente publicou, eu e a Azaghal viramos a noite editando, como era normal, de toda quinta-feira. Eu e a Azaghal, a gente, durante uns 6, 7 anos, a gente não sabia o que era dormir de uma quinta pra sexta. A gente viu o sol nascer toda sexta-feira, que a gente sempre editava na última hora possível que a gente conseguia, porque tinha mil outras coisas pra fazer. Então a gente acabava virando a noite editando. E aí eu lembro que nessa época eu trabalhava na TVE, a TV Brasil. Eu lembro da gente publicando de manhã. Aí eu peguei o ônibus, peguei o metrô, fiquei ouvindo o Nerdcast mesmo no metrô, na caminho de trabalho e tal. E aí quando eu cheguei, e a Nerd Store já tava no ar. A Nerd Store tava no ar, se eu não me engano, há uma semana. Tinha acabado de abrir a loja. É, eu acho que foi um dos primeiros produtos, né? Assim, além das camisetas, né? É, um dos primeiros produtos. A gente tinha duas, três camisetas e o livro. Isso. Exatamente. Tinha literalmente três camisetas, que era a do Nerdinho, a Classic, que tem até hoje. A Nerd Power, que não existe mais, que o Marco Gomes conseguiu taguiá-la pra sempre na internet com a cara dele. Exato. E a do Nerd Vader. Que era o Nerdinho com o capacete de Vader, Come to the Nerd Side. Isso. Exato, eram essas três camisetas. E a do Nerd Vader original era vermelha, né? A camiseta vermelha. A do Nerd Power original era branca, com a mãozinha, Nerd Power, e a do Nerdinho era preta. Isso. E aí tinha isso e o livro, né? Tinha mais nada, né? Era só isso. E aí, a gente tinha 70 cópias que o Dudu arranjou pra gente. A gente botou lá no sistema da Nerd Store, 70 no estoque. E aí, eu lembro que, nesse período em que a gente publicou em casa, eu peguei o ônibus, cheguei na TV. Quando eu abri o sistema da loja, tinha vendido tudo. As 70 cópias. Que, tipo assim, ok, 70 cópias, você fala hoje em dia, né? Porra nenhuma. Mas naquela época, a gente tava, né, começando, né? A gente tinha um nicho muito de fãs, né? Reduzido e tal. E aí, as 70 cópias esgotaram nesse período de algumas horas. Duas, três horas, né? Exatamente. E aí a gente, caraca, que foda, mano. E a galera que tava ouvindo e que vinha ouvindo durante a tarde, durante o dia, durante o fim de semana, ficava assim, uai, vocês não fizeram jabá desse livro aí? Eu quero comprar, cadê o livro? Não tinha. Tinha acabado, cara. E todo mundo desesperado, cadê o livro? Aí a gente, cara, vamos pegar essa grana, já que esses livros foram custo zero, e vamos fazer mais cópias do livro. E aí, a gente não sabia nada de mercado editorial, de gráfica, de porra nenhuma, assim, como que a gente começa? Aí a Azaghal foi procurar em São Lourenço. uma gráfica lá, né, pra imprimir o livro em São Lourenço. Era uma fortuna. Era uma fortuna, era R$50 por livro. Era um absurdo, cara. Naquela época. O cara fazia mão também, né? Fazia mão. Mas... Só que a gente... É porque também a gente tinha uma parada pra dificultar que era. A gente não tinha como fazer uma tiragem enorme, né? A gráfica, ela ganha no... O tempo de máquina é caro, então você tem que fazer a tiragem de milhares pra valer a pena. Se você fizer um livro e, sei lá, 100, é mais barato fazer 100 do que fazer um. Exatamente, exatamente. Então a gente... Mas a gente... Uma máquina com essa girar, ela tem que trabalhar, não pode parar. Um livro acabou, desliga tudo, vamos trocar chapa, o que você quer lá. Isso é caro, isso é a parte cara. E a gente tinha a ideia de fazer 500 cópias, a gente não tinha grana também. Aí, não tinha muita grana pra... Tinha a grana dos livros que tinham vendido, né? E aí, a gente tava vendendo o livro por R$50 na época já? Na verdade, logo depois a gente fez 500 cópias, ainda aqui no Rio, com o dinheiro que a gente tinha ganhado desses 80. Quando a gente fez, em 2009... Ah, não foi essa que o Tucano achou? Ainda não. Em 2009, quando a gente fez, dois lotes de 2.000 em 2009. Isso, isso. E aí, com 2.000 livros, a gente precisava de uma gráfica maior, que não era mais uma gráfica de que a gente trabalhava aqui, que era essa da fábrica de livros, e aí que o Tucano veio com essa ideia. Ó, tem a gráfica aqui da faculdade. Lembra, Tucano? Na verdade, a universidade que eu lecionava tem a própria editora. Os livros eram impressos numa gráfica aqui do ABC Paulista. Acho que era a Prol, não era? Isso. Isso. E aí eu indiquei, eu perguntei lá pro pessoal, onde é que vocês fazem a impressão dos livros? Ah, é nessa gráfica. Aí passei pra vocês. Isso aí. E era muito mais barato, né? Era bem mais barato. Meu, porque a gente foi com indicação, ó. E a gente fez 2.000 também. Deu uma carteirada do Tucano aí. Isso, reitor Fernando Russo mandou ligar. Mas olha só que maneiro, isso aconteceu tipo um ano e meio depois do lançamento do Nerdcast 80. Por quê? A gente fez 500 cópias com a grana que a gente fez com a 70, vendeu as 500 e a gente falou assim, puta, agora o Dudu tem um case pra mandar pras editoras. Que desde o início, né, a gente falou assim, Dudu, o nosso... É que você vá pra uma editora e, porra, e ganhe o mundo com essa parada. Só que, tipo assim, não tava rolando ainda, né? Não era suficiente, não era um case grande. Tipo, ah, beleza, vocês venderam 500 cópias. Ok, bonitinho, né? Só que acumulando... E esse Nerdcast, a galera que conhecia o Nerdcast depois de um tempo, voltava e escutava os primeiros. Escutava... E aí, quando batia no Nerdcast da Batalha do Apocalipse, vinha aquela mesma vontade. Pô, cadê esse livro? Então, e aí ele ficou fora de estoque durante um ano e meio, até que você tinha umas 8 mil e-mails, né, de pedidos. A gente tinha isso na NetStore, né? Na NetStore. Foi exatamente isso que tava... Isso aí. É isso que tava... Que a gente tinha contabilizado, né? Esses 8 mil. E aí a gente falou, vamos fazer 4 mil, que é uma aposta ousada, né? Tipo, não quer dizer que 8 mil pessoas querendo são conversão certa, né? É, exato. Foi uma aposta ousada que a gente também já tinha crescido bastante desse um ano e meio e a gente fez essas 4 mil cópias. Tinha Twitter também nessa época, né? Que em 2006 não tinha, ou pelo menos tava muito incipiente, e em 2007 já tava incipiente, e em 2009 já tinha o Twitter legal, então... E Dudu, nessa época a gente tava morando em Curitiba já, eu, Azaghal, André, Ágata, criançadas, cachorro, todo mundo naquela história que a gente contou já 1 milhão de vezes, todo mundo no apartamento só, com um banheiro, etc. Sem rodapé, exatamente, e a gente se apertando todo, a gente tava endividado fodamente, porque a gente tinha largado os empregos e tava vendo 100% de Jovem Nerd, mas quem disse que é fácil, né? Não é fácil. A gente tava, né, 100% do tempo no Jovem Nerd, mas e a gente tava com a dívida bem... Não tinha dívida no banco. Dívida no banco e conta no vermelho e a gente, caraca, tem que dar certo. E aí depois que a gente vendeu essas 4 mil cópias do Batalha do Apocalipse, a gente saiu do vermelho e a gente nunca mais voltou pro vermelho. Foda, né? Isso eu acho uma parada importante falar, não em relação ao livro, mas também é legal você ter falado essa parada das dívidas e tal, porque eu acho que muita gente que, sei lá, vê o Jovem Nerd e tal, também pensa nisso, né? Pô, os caras, pô, são... Deram sorte. Pô, isso é um império e tal, mas não vê as coisas que vocês passaram, eu já falei isso aqui outras vezes, e coisas até nem só a parada de grana, cara, mas o empenho de você colocar um podcast no ar toda semana, eu me lembro que era normal, era muito engraçado, quinta-feira chegava do trabalho na época, entrava no MSN, vocês lembram certamente? Isso, sim. Conversava lá com o Dave alguma coisa, meu irmão, ia dormir, quando acordava, 7, 8 da manhã, o cara tava ainda trabalhando direto, tava fazendo as edições, então eu acho isso, essas coisas eu acho importante falar, até pra mostrar que nada vem fácil, vocês começaram do zero e as coisas vão evoluindo, né, cara, porque a tendência é olhar, pô, os caras estão lá no topo, e aí, né, pô, eu quero aquilo e sem nenhum tipo de esforço, muito pelo contrário, quem conhece toda a história do Jovem Nerd sabe isso, né, cara, então acho importante comentar sobre isso também. Oh, valeu, obrigado. Muito bem. E tô mais rodado que ele vem. Ah, de verdade, eu te falo isso de verdade mesmo, assim. E além também a parte do que eu tava tava falando, uma coisa do entrosamento também, né, cara? Eu me lembro, já que a gente tá falando de coisa mais emocional, eu me lembro claramente de uma cena, porra, trabalhando, tinha que ir num lugar longe pra cacete pra fazer uma matéria, e, pô, voltei no final do dia cansado. Eu me lembro eu naquele táxi só pensando numa coisa. Porra, vou chegar em casa e vou encontrar com meus amigos. Então acho que isso resume um pouco. Eu me lembro até qual foi o Nerdcast. Foi o Nerdcast sobre Viagem à Lua, né? Que a gente fez do Homens no Espaço, coisa assim. Caraca. Que eu me lembro disso, cara. E até o JP tava também, acho que o Tucano também tava, se eu não me engano. Eu lembro disso. Então acho que isso resume muito, né? Também o sucesso, também pelo conteúdo, logicamente. Mas acho que o que fez a diferença, o que faz a diferença é esse entrosamento entre nós, assim, sabe? Eu penso dessa forma, pelo menos. Depende de nós. Sobre a música, sobre a música. Essa parada de conhecer quem conheceu quem. Uhum, vamos lá. A gente já contou aqui como eu conheci o JP também, né? Que era na época do colégio, eu conheci o Tucano, que conhecia o irmão dele, o Coelho Bossa Nova. E aí a gente roubou o bandeirão do time. JP não superou até hoje o trauma de me conhecer. Essa é a verdade. Eu lembro muito bem, eu abri a porta, que eu tocou a campainha de casa, eu abri a porta, olhei pra aquele cara ali em frente com a mão maluca na cabeça, um coturno. Falei, caralho. Não, cara. Foi antes disso, foi um jogo de basquete. Foi um jogo de basquete que a gente foi. Tava de bandana na cabeça, né? Isso, a gente foi jogar. O time do Colégio São Paulo, eu, Coelhinho Bossa Nova e tal, não sei o que, fomos jogar. Como é, Colégio São Paulo era no Rio? Exato. Em Ipanema. Faz todo sentido. Ô, Dudu, o Bazar Leblon ficava em Ipanema, cara. E aí a gente foi jogar contra o time do João Paulo na PUC, na quadra da PUC. Não, vocês foram aprender um pouco, né? Jogar no esporte. Aonde? Tomaram o maior sufoco da molecada. O JP joga bem, ele é mão santa, é tipo Oscar. Olha aí. Ele chegou depois e falou assim: aquele dia eu tinha certeza que meu time ia ganhar, porque não era possível a gente perder pra um time que tinha de pivô um cara de bandana. Bandana não combina com o basquetebol, né, cara? Isso, vocês perderam, Tucano? Óbvio que não, cara. Que pergunta é essa, cara? Óbvio que perderam, pô. Agora, foi logo depois que ele apareceu lá em casa, tocou campainha também com a mesma bandana, com um coturno, pô, uma camisa rasgada. Vocês iam pra um show, sei lá. Eu acho que eu fui levar vocês num show, não foi? Fui levar vocês? Isso aconteceu algumas vezes. Porque eu tinha carro, né? Eu já tinha mais de 18 anos. Eles não. Eles eram moleques, pô. Aí eu fui levar eles num show. Não lembro que show. Eu lembro que era um show que você apareceu lá fantasiado de heavy metal, alguma coisa assim. Ah, um clássico. Pato Quack. Clássico, Dudu fica com essa voz de robô, vai. A gente normalmente corta isso, mas agora vocês têm que ouvir. O clássico do Pato Quack. Dudu, reinicia aí a conexão. Cara, 14 anos disso. É uma lenda também que o Dudu tem internet de 1 mega, né? De 1 mega até hoje, né? É um filho da puta. O cara fala assim: não, cara, aqui é Copacabana, aqui o cara fala que o prédio é velho, que Copacabana não é. Copacabana não dá. Não passa, não. Aí, ó, voltou. Fala aí, Dudu, desliga a câmera. Isso, tá ouvindo, Dudu? Não estamos ouvindo, mano. Você. Olha aí, ó. Caralho, 20 anos de Nerdcast, cara. Alô. Oi. Opa, voltou. Dudu, você ainda tem internet de 1 mega? E caiu. Quero perguntar pro senhor K, como ele conheceu o Azaghal? Como eu conheci o Azaghal? É. Então, estudávamos naquela malfadada. Na descredenciada. Na descredenciada. Na descredenciada instituição de ensino com C. Faltava, né? Ensino com C. Na universidade, o ensino é com C. Seria ótimo. E na época eu tava trabalhando na Schering. Não. Um pouco mais longe. Na Schering, em Curicica. Que beleza. Era uma maravilha. Bom pra caralho. Era vidraçaria? Não, a vidraçaria foi depois. Ah. A vidraçaria foi a melhor época do Fred, que ele tinha tanto estresse que o bicho começou a literalmente apodrecer. Ele começou a ter pereba na cabeça. olho piscando. Sabe quando pisca só uma pálpebra? Aham. Uhum. A boca torta. Quando é que o Fred não tem estresse? Todos. Essa é a vida dele até hoje, cara. É, mas lá era foda. Lá era pior. Lá conseguia ser pior. Porque além de ser estressante, era insalubre, meu amigo. Porque fábrica de vidro dá silicose no pulmão, porra. Além de insalubre, de estressante, era insalubre. Enfim, eu trabalhava na Schering e era uma época também excelente, era bom pra caralho. Chegaram em Curicica, morando em Botafogo, chegar em Curicica às 7h30 era muito legal. Porque, né, eu 6 horas da manhã eu tava no aterro. Sorria, você está na barra, não é isso? Sorria, você está na barra, exatamente. Você ia no contrafluxo. Contrafluxo, Fred. É, reclamando de quê? É, demorava só 1h30. Então, era legal. Se fosse no fluxo, era 3. É. Não, se fosse no fluxo, era mais fácil mudar pra Curicica. Mas, enfim, eu ia de terra nessa época. Ah! Um cara muito maravilhoso. Eu ia de terra. Eu ia de terno e tal. Ia de terno porque era necessário ou porque era necessário. Você queria? Que ele queria. Ele porque queria. Ele queria. Ele não é possível que fosse necessário usar terno em Curicica. É a cara do senhor K. Não era necessário. Não, porque o Fred teve uma fase que ele só se vestia que nem o Morpheus do Matrix, né? É verdade. Ah, sim. É verdade. Todos vivemos essa frase. Tinha que ter um meme, né? O psicólogo diz, Morpheus branco não existe, ele não pode te machucar. Aparece uma foto do Fred de sobretudo. É, tem uma foto minha do Dave em Nova York, a gente achou um Fallout Shelter, que é maravilhosa, é nesse padrão. A gente foi se meter lá embaixo no Brooklyn, né? Não era Brooklyn? Era Brooklyn. E o Fred foi vestido de Punisher. Deu certinho. Foi, tinha tudo pra dar certo. Era iniciozinho de faculdade, iniciozinho, eu acho que eu saí desse trabalho com uns 3 ou 4 meses de faculdade. Mas você estudava antes na PUC, não é? Foi, eu estudei na PUC 2 semestres. Aí eu me mudei pra São Paulo. Ah, tá. Aí eu morei 1 ano em São Paulo, trabalhando lá. Período extremamente conturbado da minha vida. Mais um. Tô falando, cara. Ai, caralho. Ali foi profissional, Tucano. Qualquer dia eu te conto essa história, não posso contar no Nerdcast, não. Mas enfim. Caralho. Não posso. Um belo dia eu entro na sala, na faculdade, na universidade. E aquela porra era um zoológico, né? E a gente tava na jaula comum, né? A gente tava com a população geral, sacou? É. General population, a gente não tava ali... Dividido por espécies. Não, amigo, a gente tava ali solto ali, no negócio ali. Tinha as pessoas mais diversas possíveis que você possa imaginar no mesmo grupo. Tinha eu, que era um grunge wannabe. Uh-huh. Tinha o Fred, que era um executivo wannabe. Uh-huh. Tinha professor de lambaeróbica. Tinha PQD do exército. Olha aí. Tinha, é verdade. Tinha uma menina que já era designer e modelo de pé. Tinha um brother meu na minha sala que era operador do Teletrim. Caraca! Operador de Teletrim. Então, era uma amálgama de gente. E foi muito engraçado porque todo mundo se deu super bem. Em nenhum outro lugar no mundo essas pessoas se conectariam. Aham. Uhum. Mas nessa sala... Talvez na Comic Con. Talvez, mas nessa sala era tipo Clube dos 5, sabe? Breakfast Club. O atleta, o nerd, não sei o que lá. Uhum. E essa galera tava junto na mesma sala, porque era à noite. Todos estudavam à noite, a maioria porque trabalhava. Era à noite, pode crer. Então, ninguém tava lá pra brincar, sabe? É. Nego normalmente já chegava cansado lá. Sim. Já tinha passado por um dia de trabalho e era fazer as aulas e vazar, entendeu? É. Eu me lembro bem de uma aula de ecologia. Porra, ali pra mim foi um... Ali eu olhei e falei, isso não vai dar certo. Cara, voltando de Curicica, de terno, suado, cansado pra caralho. Aula de ecologia na sexta-feira. O nego tava de sacanagem também, né? Botar aula de ecologia no último tempo de sexta-feira. A professora me vira e fala assim, então amanhã a gente vai fazer uma atividade extra pra ganhar pontos pra prova. Tá bom, professora, qual é a atividade? Voltaremos aqui amanhã na lagoa, às 8 horas da manhã, para tirar lixo da lagoa. Acho que ninguém foi. Ninguém foi. Aí eu falei, professora... Eu acho que ia demorar um pouquinho, eu acho. Não, ela queria tirar ali na frente da lagoa, né? Eu falei, vem cá, professora, mas isso vai ser a prova ou vai ser pontos pra prova? Não, isso vai contar como pontos pra prova. Quantos pontos? 3. Então minha prova vai valer 7. Até amanhã. Nem eu. Nem acho que ninguém foi. Porra, tomar no cu, né? 8 horas da manhã de sábado pra catar lixinho na lagoa. Eu trabalhava pra caralho o dia inteiro. Porra, acordava 5:30 da manhã. Tava... Ah, se fuder. Enfim, foda-se. aí, numa dessas aulas, nesse nível de loucura, né? Acho que já deu pra ver o zoológico que era a faculdade. Que mundo alternativo que era aquela porra. Saí da sharing, chego na aula, sento e fiquei olhando de um lado pro outro pensando, caralho. E eu achava que na PUC tinha maluco. Aí olho pra um canto e vejo o gordinho sentadinho ali, também olhando pra um lado, olhando pro outro, achando tudo meio estranho. Chaveirinho do Yoda. Aí eu falei, olha. Olha só. My kind of craziness. A conexão nerd. Sério? Aí eu falei, olha só, com aquele tipo de loucura eu consigo me conectar. Porque eu não sei se você se lembra, David. Você se lembra da Caterine indo nas primeiras aulas com uma porra de uma pluma e paetês no pescoço? É, a Caterine era como se fosse a Mary Moon da nossa sala. Ela era extravagante como a Mary Moon, sei, entendeu? Sei. Uhum. Gente boníssima, as duas são, mas a Caterine, naquele momento da minha vida, eu olhava e falava, ok, too fucking much. Too much, too much, too much, too much. E aí foi isso, a gente começou a conversar ali, porque, né, bom, ele gosta do... Então, o chaveiro era uma cabeça do Yoda praticamente em tamanho real. Então, não era uma cabeça, não era um Lego do Yoda. Era um punho. A cabeça do Yoda tinha o tamanho do meu punho. Era um porta-moedas, inclusive, que eu usava de chaveiro. Mas tava pendurado na mochila, isso? No meu cinto, que eu usava prendo com mosquetão. Tu botou o que? Era uma pochete do Yoda? A gente poderia dizer que sim. Quase. Caraca, que parabéns. Bilhões de dólares. Ô, JP, tu lembra qual foi o seu primeiro Nerdcast? Lembro, foi um de RPG. Aqui o JP falando direto dos Estados Unidos, terras do Mickey Mouse, ou como os nativos me chamam, JP. Isso aqui não era Nerdcast de RPG como as pessoas conhecem hoje, era gente conversando sobre RPG. É, te contava como a gente jogava, o que que fazia nos jogos e tal. Não era aquele do Causos Engraçados, não foi esse? Era, contava coisas engraçadas. Teve um que foi sobre curiosidades, que tem na história do Criado Mudo, não foi esse? Isso, é, exato. Esse foi antes do X-Men dos quadrinhos? Eu acho que foi. X-Men nos quadrinhos foi o programa 15, maluco. É o que a gente perdeu duas vezes, que a gente gravou três vezes, né? Isso. Caraca, foi mesmo, eu lembro disso. E tinha que repetir as paradas que falaram e rir da mesma coisa, foi foda, né? Exatamente, isso aí. A gente tinha piadas tão legais que a gente tem que repetir isso, gente. A gente fez isso duas vezes, três vezes, né? No final ficava repetindo as piadas e ha, ha, ha. Que merda. Que merda. Mas não foi um programa só que isso aconteceu? Aconteceram algumas vezes. É que esse foi o que aconteceu mais vezes. Esse do Nerdcast do RPG foi o primeiro que eu vi na capa do IG. Lembra que teve uma época que vocês foram pro portal, primeiro era o blog, né? É. Depois foram meio que contratados pro portal, e foi na época foi o maior barato, na época, lembra? Que vocês... É, a gente virou parceiro de conteúdo, do IG Jovem. Parceiro de conteúdo. Aí eles davam uns destaques no próprio portal deles, né? Uhum. Lembro de ter visto esse, inclusive, na capa lá. Mas que número foi esse? Só pra ver se foi antes ou depois dos X-Men. Agora eu fiquei na dúvida. O do X-Men era o 15. Não, e o outro, do RPG? Deixa eu ver aqui. Como é que é RPG? Tô procurando aqui no site pelo convidado e não tem o João Paulo. Tem uma galera falando isso mesmo, que eu fui... Olha só, Pérolas do RPG, episódio número 9. Deixa eu ver o cast. Nossa. JP, isso aí, episódio 9. Memória não tá tão ruim assim, não. Mas tem uma galera falando mesmo, que vocês me demitiram, cortaram aí da parada lá. Não, tá bugado, gente. Putz, tem realmente que arrumar isso aí. Mas, olha aí, Pérolas do RPG, 21 de abril de 2006. Que isso, hein? Deixa eu ver qual era o episódio. Qual foi o episódio número 4? Porque antes disso não conta, né? o episódio... peraí. Nerdcast 4. Número 4 era Nerd Connection. Ainda era com o Carlos Caquinho. Rock Bobo está de volta. Ia rolar o Rock 6. E o Azaghal disse que ia ser uma... Ele falou assim, ele vai pra lona. Tipo, que ia ser uma porcaria. Eu não acreditava. Eu não acreditava ali no Rock 6 e no Rambo. Que ia ter um Rambo... Rambo 4. É. O Rambo só decepcionou no 5. Exato. Demorou 13 anos. Tu canta o teu primeiro Nerdcast, qual foi? O meu primeiro foi o X-Men no quadrinho. Eu sou o Tucano e odeio me apresentar dessa maneira. Como é que vocês faziam pra ser isso? Parada que perdi então toda hora, pô. Foi zica tua aí. Pois é, caraca, foi o primeiro do Tucano que deu pau pra caralho. Puta merda. Como é que vocês faziam pra selecionar, na época, no começo, pelo menos, né? Quem vocês iriam convidar pra gravar? Era só assim, o cara que sabia muito sobre o tema, ou que era amigo, ou que tinha disponibilidade? Como é que vocês faziam assim? E o que que determinava o cara continuar no negócio? Eu me lembro como é que eu sei que eu continuei. Foi um esporro que eu dei no Alexandre, que ele... Ele gravou um do Star Wars. Encontrei com ele lá no Nick Sushi. A gente foi, lembra? Lembra, David? Nick Sushi? Lembra, a gente ia muito. Aí tava uma galera lá. Aí eu falei, porra, Alexandre, caraca, cara. Tu não me chamou pro Nerdcast de... Aí eu fiquei meio puto, assim, né? Nem brincando, assim, né? Aí ele, pô, não, a gente vai te chamar, cara. A gente não vai te chamar mais, não. E aí foi assim. Mas como é que vocês faziam, assim, pra selecionar a galera que ia gravar? E o que que terminava elas continuarem no programa? No começo era totalmente os amigos. Aleatório. É, não, assim, a gente sabia que, sei lá, o Carlos gosta muito de quadrinho, Blue Hand é uma enciclopédia humana, que o Tucano tem uma memória gigante, JP, quadrinho pra cacete também, esportes, RPG. E esse era o começo, né? Sim. Depois, com o tempo, a gente foi conhecendo mais gente, trazendo mais pessoas mais especializadas. A gente sacou que todo mundo meio que gostava de história, todo mundo tá aqui, né? Se interessa por história, então a gente passou a gravar os Nerdcasts de história. É, não, foi bem isso, né? E a roda de amizade foi... Mas não tinha uma técnica, a gente gravava com nossos amigos, era isso. É, porque esse era a parada que acontecia desde antes de começar o Nerdcast, eram os amigos conversando de coisa nerd, né? Aquela mesa de discussão do Manhattan Connection, só que versão nerd. Mas aí, realmente, com o tempo, a gente começou a chamar as pessoas mais especializadas em cada assunto. Caraca, né? Lembra quem foi que gravou o Nerdcast com o Pod? Nerdcast é da Mulher Pod? Macaca. Rafael Pod? É. O clássico de ufologia. Esse é um clássico. Do... Qual era o nome desse programa? Era de sobre ufologia. Dudu que conhecia. Que teve um momento clássico da Mulher Macaca. Não vou dizer que exista um Stargate agora. A ideia por trás. A ideia tá muito certa, hein? Mas os Anunnaki, eles vieram aqui, criaram a gente, ou eles já estavam por aqui, resolveram criar a gente e depois saíram fora? Vou contar a historinha rapidinha, pode ser? Há um 12º planeta no sistema solar com uma órbita muito grande. Ele passa por aqui, pela nossa área, a cada 3.600 anos. Esse pessoal mora nesse planeta. Não, aquilo é do Hercólogos, não. Aquilo... Não, né? Aquilo é outra coisa. É palhaçada. Ah, tá. Quieto. Numa dessas passagens do planeta por aqui, eles desceram na Terra. Não tinha ninguém. Tinha só bicho. Inseto, peixe, essa coisa. Não tinha, raça humana não existia. Mas e os hominídeos que datam de, sei lá, 200 anos, 200 mil anos atrás? A raça humana estava ainda sendo, entre aspas, elaborada. Então tinha os hominídeos, tinha o homem de Neandertal. Então, eles precisavam de gente que pudesse obedecer uma ordem, pegar uma ferramenta. Quem não precisa, né, cara? Esse aí é o maior problema da humanidade, né, cara? É o maior problema espacial, né? Então fizeram uma inseminação artificial na mulher macaco, macaco. Olha. É essa tal de Lucy que descobriram lá no deserto do Olduvai. Mulher mais antiga do mundo. Cara, foi muito doido. E a gente, ele tava contando da inseminação da mulher macaco por alienígenas, e aí a gente tava no chat do Skype, o Tucano, meu Deus, o que está acontecendo? E a gente rindo pra caralho, a gente, cara, é porque a gente não conseguia também discutir nada. Ele dominou o programa com as loucuras, cara. Caraca, esse foi o Nerdcast 112A. E isso? OVNI, objeto voador nerd identificado. A gente é nerd em todos os títulos. Aí a gente não tava conseguindo conversar, porque ele dominou o programa com as loucuras, a gente tava rindo pra caraca nos bastidores. A gente ficava... A gente criou um grupo de MSN e ficava... Caralho, o cara tá muito louco, o cara não consegue deixar a gente falar. As histórias eram maravilhosas, só que a gente não conseguia gravar o Nerdcast que a gente queria. A gente só conseguia o maluco falar as loucuras. Aí a gente falou... Não, cara, não dá pra continuar. Não dava pra continuar, porque a gente não conseguia falar. Ele tava on fire, ele tava gostando no tava final. Tava maneiro, né? É, tava engraçado, mas não tava um programa pra gente. Não tava e aí rendendo. A gente inventou... Foi uma das primeiras vezes que a gente fez uma interação de áudio mesmo, assim, um storytelling. Exato. Pra resolver o problema. A gente começou a falar que a conexão tava muito ruim, que, puta, tá falhando, tá uma merda, a gente não tá conseguindo gravar, não tá conseguindo de ouvir, vamos marcar outro dia. Isso. E aí agradecemos, a gente não desligou na cara dele nem nada, a gente só falou, gente, tá muito ruim, vamos tentar conectar, e tentamos algumas vezes, aí não, né? E no final a gente falou, não tá dando, valeu, a gente grava outro dia. E aí a gente continuou, só nós depois, foi a parte B, né? Mas a gente, não, mas aí durante o programa... durante o programa, a gente abduziu ele, é isso. A gente fez o efeito sonoros que ele foi abduzido. Isso, e ficou perfeito, né? Porque tinha tudo a ver com o tema de OVNI. Caraca, né? Foi a primeira vez que a gente fez um storytelling, é verdade, cara, que maneiro. Existem os ETs não alinhados, aqueles que pôs em qualquer lugar. Que não estão no negócio, né? A galera que veio por conta alinhados. Própria. Então, esses é que são perigosos. Peraí, que é isso? Vocês estão ouvindo isso? Calma aí, aproveita. Jorge, cuidado! Meu Deus, de novo não, Jorge! Tá ouvindo isso? Ô, Tucano! Isso é aí, Tucano? Não, aqui não tem nada, meu não. Meu Deus do céu! Ai, não fui eu não, eu tava aqui. Jorge! Jorge, fala aí! Era um terremoto, não é não? Ô, Jorge! Cadê o... Ô, Jorge, fala aí, Jorge! Caraca! Porra, por que, irmão? Que sinistro, cara! Cara, avisa a polícia militar do estado de Minas Gerais, cara. Fala pra procurarem ele perto de São Lourenço, 17 quilômetros. E aí depois a gente gravou a parte B. A gente gravou a parte... Mas, cara, eu vou falar que eu me diverti pra caralho gravando, porque era muita loucura e a gente ficava rindo nos bastidores. Não, mas vou te dizer, cara, olha, é um dos melhores programas já feitos. Que eu acho que isso aí também é um exemplo do que é o Nerdcast. Tem o conteúdo, mas tem a zoeira também. Acho que o Nerdcast é isso, cara, né? Tipo, a gente oferece conteúdo, mas também faz a brincadeira e tal. Então esse programa teve de tudo, cara. Vocês não deixaram de falar o conteúdo nenhum. Então, valeu pra... Pô, é um clássico. Lembrando desse... A Stashi Han nasceu aí, né? Lembrando desse, eu lembrei também do outro de teoria da conspiração. Isso. Eu não lembro quem foi que trouxe o cara, mas ele era um homem à frente de seu tempo. Ah, não, calma, cara. Teve dois. Teve um cara que... É, teve um que eu... Tem um que nunca foi ao ar, porque o Jovem Nerd cortou o cara. Caraca! Não, gente, não dava, cara. Ele era o precursor de todas as teorias de conspiração que hoje estão em alta. Tirando o Terra Plana, ele era Jorge Soros, Foro de São Paulo, Black Bloc. Reptiliano, quer dizer, Mais um proibidão, reptiliano. Então. Mais um proibidão que não foi pro ar, então. Mais um. Não, mas não foi pro ar porque ele era tão louco, assim, as paradas que ele falava. Hoje são todas realidade, o que é mais louco ainda. ele foi o conspirólogo original, maluco. Esse cara começou a falar essas paradas e a gente não conseguiu acompanhar. É, no começo a gente até achou que era zoeira, né, dele. Né? É, mas aí ele continuou, ele tava muito engajado no papo, mas ninguém tá falava, sozinho. Ninguém falava. Só ele. Não, muito obrigado por vocês terem me chamado. O meu sonho era participar do Nerdcast. Ele falava isso. Não, assim. Não, ele chegou na hora. Foi engraçado na hora que o Jovem Nerd chegou e falou assim: olha só, cara. Não tá dando. A gente não tá conseguindo te acompanhar. Não, ele não foi tão simpático assim. Foi, não. Seu nível de loucura é maior que o meu. Ele falou: cara, não tá dando. Aí o cara riu. Ele: não, é sério, não tá dando. A gente não tá conseguindo te acompanhar. Tá muito doido. E aí o cara ficou tristão. Não, ele não falou que tava doido. Ele falou: o Jovem Nerd falou que ele tinha muito mais conhecimento do que a gente tava esperando e a gente tinha que se preparar melhor. Ele deu uma enrolada, assim, não foi isso, não. Acabou ele falando: pô, meu sonho era ter essa entrevista aqui. Ele tava achando que ele tava sendo entrevistado mesmo, tá ligado? É verdade. Ah, então pode ser por isso que ele tava falando pra cacete. E aí ele ficou tristaço. Ele ficou tristaço com o fora do Jovem Nerd. Mas eu fui educado, cara. Só que eu falei a verdade. Eu falei: cara, não vai rolar, cara. Tá muito... Eu preferia ter abduzido ele também. E esse nunca foi o ar mesmo. Mas tem vários programas que a gente já tentou gravar com convidados que não foram ar. Do negócio do militar, né? O cara que fez o curso de sniper. Eu tava numa mesa com uma galera, eu não lembro onde foi, em algum evento que tinha outras pessoas, outros influencers. E aí esse cara tava na mesa contando uma porrada de história maneira da época que ele serviu o exército, que ele fez curso militar, que fez curso de sniper, que, sei lá, comeu um macaco na floresta, essas maluquices de militar. Eu falei: puta, você tem que contar essas paradas no Nerdcast, é uma história foda. Uhum. É irado. O que ele tava contando era muito foda. Quando a gente ligou o microfone, a gente marcou um outro dia, claro, né? Quando a gente ligou pro cara, quando ele começou, terrível. Foi muito ruim, não saía nada, não saía uma história. E a gente gravou uns 20 minutos, assim, não ia de jeito nenhum. O cara já tá nervoso, né? Eu não sei, cara, o que que era. Ele não rendeu. E a gente falou, ó, na conexão. Alô. Não quer dizer nada, porque eu já gravei vários Nerdcast bêbados e foi pra frente. Não, pelo contrário, no bar ele tava bêbado, aí ele tava solto. Ah, a conexão, alô, não tô ouvindo nada. A gente fez isso. A conexão tá muito ruim, cara. Vamos tentar outro dia. Vai entrar no túnel. Vai entrar, vamos, outro dia, que pena, outro dia a gente grava. E aí nunca rolou mais, nunca mais, pode crer. Vale aqui lembrar uma coisa sobre, voltando ao que tava falando de convidado de especialista, o Tucano trouxe o melhor especialista que já teve no Nerdcast. Qual? Que era aquele maluco que falava de música e de heavy metal. Ah, o Cavalcante. Nossa, esse foi polêmico também. Foi recorde de comentários. Foi, na época foi. Foi de rock pauleira. O cara era muito figura, maluco. Ele falou, cara, Iron Maiden é Kiss, né? O Kiss é banda pra criança. Iron Maiden é uma merda. Mas você ficou falando mal do Bruce Dickinson também. Porque o Tucano adora uma polêmica. Adora. É o personagem do cara, é um polemista, com esse negócio de Bruce Dixon, de Highlander 2. O cara quer chamar atenção, é uma carência. O cara tem uma carência aí, pô. É, meu Deus. Tem que chamar atenção. Mas vocês gostaram do meu quadro aqui, né, do Highlander? O cara tem um porta... Não é nem um quadro. O cara tem um porta-retratos na sala. Com um pôster do Highlander 2. É, é uma cara, cretinice. É levar uma brincadeira no último limite. Quero botar a decoração da casa. Nem aparece no programa essa merda. Qual foi o Nerdcast que gerou mais hate? Vocês lembram, mais ou menos? O primeiro foi o do... Romero Brito. Não, não. Antes. Antes, do moleque do... Lembra? Ah, caraca, do Guilherme Zayden. Guilherme Zayden. Isso aí. Oi, jovenzinho. Daqui é o Pastor Serafim. Pra mim é Deus no céu e Jovem Nerd na terra. Fiquem ligados. Porque a gente achava ele muito engraçado. Eu achava, ainda acho. Ele foi, tipo, o primeiro cara a viralizar com primeiro vídeos. Youtuber, de verdade. O primeiro youtuber, exatamente. E a gente achou muito engraçado, a gente muito maneiro entrevistar ele. Ele era muito bom de comédia naquela época. Tinha o timing, exato. E aí, só que ninguém gostava. É, as pessoas tomaram... Ninguém gostou, ninguém achou engraçado. Tomaram uma risga dele, um... E aí, depois... Realmente foi... O nego ficou putaço com esse programa. É. As pessoas também ficam putas por qualquer coisa, né, cara? Porque achavam sem graça. E aí achavam... Sei lá, cara. Não gostava do cara e a gente gostava dele. E depois desse, o que teve mais hate foi... O nome desse programa era As Sete Faces do Dr. Zayden. Exato, a gente achou maneiríssimo, né? Mantendo a tradição de 1 bilhão de downloads, eu comendo sempre, né? E depois foi o do Romero Brito, né? Aí ele passou a ser o mais odiado. Onde é que surgiu a ideia de fazer um Nerdcast com o Romero Brito? Porque o Paulo Coelho conhecia o Romero Brito e a gente conheceu o Paulo Coelho também, né? Gravando Nerdcast com ele e tal. Aí ele falou, vamos conhecer o Romero Brito, sou brother dele, e a gente, ah, será que dá pra gente fazer um Nerdcast com ele? Tu faz essa ponte? Aí ele fez. Aí porque o Romero Brito era um cara, era um brasileiro, ficou milionário, fez sucesso no mundo inteiro. Tem quadro em tudo que é lugar. Com aquele rabisco esquisito. Né, meu? Você vê. É, não, e aí a gente, tipo assim... Pô, mas aí Picasso também tem rabo esquisito, até aí... Exatamente, mas esse é o ponto. A oportunidade de entrevistar um cara desse, vamos saber qual é a história do cara, entendeu? É, sem julgar a arte dele ou não, eu queria ouvir a história dele. Só que aí, tem o problema, ele já é odiado pra caraca, porque todo mundo acha simples e simplório, enfim, que não é arte, o cacete, tem toda essa discussão. Ele vende também, tem até no papel higiênico, tu pode limpar ele a bunda com o Romero Brito, se quiser. É, ele vende tudo, a arte dele, exatamente. E aí, cara, teve um problema que pegou também. Além disso, teve outro problema. Que ele mora no exterior há muito tempo. É verdade. E ele ficou com um sotaque bizarro. E aí ele começou com sotaque. Um sotaque de gringo. Aí e fudeu. Ele é brasileiro. Aí fudeu mesmo. Cara, e o brasileiro não admite essa porra, cara. A galera não perdoa. Tipo, não brasileiro com sotaque de gringo, negro não perdoa. É inadmissível, exatamente, né? Tipo, cara, não... Romero, você é de Recife, certo? É, nasci no Recife e já um tempo atrás. Já um tempo atrás. Eu nasci lá num lugar que chama-se Jaboatão. Jaboatão. Como é que era a infância em Jaboatão? Ah, era muito complicada. Poxa vida, a vida de uma criança, uma vida de uma pessoa pobre no Brasil é muito complicada. Então, eu cresci assim, numa família de... Minha mãe teve 9 filhos e... Nove filhos? Você imagina? Eu sou 8º. Pô, se eu soubesse disso, eu tinha feito logo de cara o sotaque de gringo mora aqui em Orlando. Professoras americanas. Mas é verdade, pô. Isso não é desculpa, pô. O JP mora mó tempão aí e não tem sotaque, pô. Não, não tem sotaque, não. Cara, o JP é o único cara do mundo que tem sotaque de carioca falando inglês. É inacreditável. É inacreditável. E você não me vira falando espanhol, mano. E aí, beleza? Bilhões! Tem uma parada que durante muito tempo ninguém conhecia as caras dos Nerdcasters, né? Sim, sim. Era a voz. E o que eu conheço de mulher que ouve a voz do João Paulo e imagina ele completamente diferente... Imagina o Evandro Mesquita. Ali, um surfista, né? Evandro Mesquita, né? Um surfista e tal. Até hoje, o JP aparece e a gente... Tem uma galera que fala, caraca, seu JP... Até hoje. Outra parada que ninguém sabia, que a gente falava que ninguém nunca ia saber, era a portuguesa, lembra? Ah, ninguém vai saber. Que ela fazia esse sotaque de portuguesa. E a gente, puta, vamos botar isso no Nerdcast. Que a gente experimentava muita coisa, né? É. Era uma ideia, se eu parar pra pensar, foi uma ideia completamente maluca. Tipo, no final do programa entra uma pessoa com sotaque de português. Era pra dar Gildo Ribeiro isso. É. E e falavam pro tema do episódio da semana seguinte. E tinha que eu gravei. Próxima atração no Nerdcast, apresentado pela Portuguesa. Muito louco isso. Ai, Jesus. Próxima atração será sobre 24 horas. Cadê a musiquinha? Tusk, Tusk, cadê? Quero musiquinha. Vai ser tão esperado, 24... Esperamos 24 meses para lhes gravar este 24 horas. O tão esperado Chete Bauer. E aí ela vinha falar umas piadas, né? Mas é porque você falou assim... Caraca, André, tu faz sotaque de português, é muito engraçado, a gente tem que botar de alguma forma isso, né? Exatamente, parece que é produtor da Globo, que inventa, vamos botar isso aí agora, tu bota isso aí. Exato, né? E aí a gente se fudia, por quê? Cara, foi uma maldição isso pra gente. É, porque se acontecesse qualquer problema com pauta, com gravação, a gente já tinha publicado qual ia ser o próximo. Exato, né? Uma semana antes a gente tinha garantido, e a gente não tinha esse programa gravado. Não tinha! A gente inventava o tema, vamos gravar, sei lá, sobre 24 horas, aí depois tinha que se fuder. Exato. Pra gravar essa merda. E aí, depois paramos com isso pra poder ter mais liberdade de mudar o tema. E depois de muito tempo as pessoas souberam quem era português, que a gente garantia. As pessoas achavam que era a gente, que tinha fazia. Tinha um mistério, quem é português? Exato. Verdade? Caraca, é muito bom. E vocês falavam, a leitura de um e-mail vocês liam em velocidade acelerada? Tinha uma época que era velocidade tico-teco, acelerava as vozes. Tinha também os e-mails de voz numa época também, né? Teve e-mail de voz, mas era muito sofrido. Era sofrido, era difícil ter uma coisa maneira. E a gente recebeu a nossa primeira ameaça de morte por e-mail de voz. Exato. Que beleza! Sério, cara? Que sinistro, cara. Sério mesmo, cara. Não foi tão sinistro assim. Mas a gente fez o Nerdcast de novela e o cara ficou muito ofendido. Porque... Ele era um noveleiro. Pré-millennial, nerd pré-millennial. Nerd pré-millennial. Ficou ofendido porque a gente assistia novela. Aí ele mandou um e-mail de voz assim, se vocês fizerem... Eu não gostei nada disso. E se vocês fizerem outro Nerdcast de novela, eu vou ter que matar vocês. Caralho, que coisa, né? A gente foi lá, a gente publicou. Aí a gente fez outro Nerdcast de novela. E fizemos outro. Ele falou isso e depois comeu o Cheetos bola dele. Exatamente. Foi isso, exatamente isso. É. Com Nescau. Com Nescau. Eu queria saber de cada um de vocês qual foi o Nerdcast que vocês mais gostaram de participar e por quê. Cara, o que eu mais gostava eram os de Lost. Não, tem que escolher um. Ah, tem que escolher um? Puta, um? Porque Lost é uma série, né? Não dá pra separar. Não, tá. Pensa num que você acha que você... Caraca, um específico de Lost, não dá pra... Com certeza não foi o último, que a gente tava muito puto. Eu adorava fazer os Nerdcast de Lost. Puta, cara. Era muito bom. Bons tempos, hein, cara? Né? Porra, era foda, cara, porque a gente tava muito pilhado, hypado na série. Muito, né? Isso me faz lembrar de uma parada também que é um clássico de Nerdcast, que é o JP não acreditar em mim. Eu acho que ainda por causa da bandana. Quando eu falei que foi o tsunami que levou o Black Rock lá pro meio da ilha. Ah, é. Ninguém acreditou, verdade. Porque o JP sempre fala com muito mais convicção que o Tucano, né? E aí o JP tem um crédito por ser mais velho também. Então a galera já acredita nele. O cara levava a gente pra cima e pra baixo, tu não vai levar a fé no cara, porra? Mas olha só, a galera, eu tenho essa credibilidade porque eu cumpro também as paradas que eu falo. Eu entreguei a porra da caneca pros meus sobrinhos aqui, cara, do Pica-Pau. Eu vi alguma foto. Pode crer. E os moleques estão guardando a parada lá, cara. Se quebrar, vai dar merda. Não, e aí foi um dos programas que a gente mais gostava de gravar, cara. Eu lembro que teve alguns episódios que a gente gravou, assim, eu ficava editando, a gente dividia em dois, era gigante, ficava gigante pra época, né? Hoje em dia não sei se eles eram tão grandes quanto os que a gente faz hoje. Acho que não. Mas naquela época, tinha alguns que a gente dividia em duas partes e tal, e eu lembro, cara, que eu gostava tanto de gravar e de conversar sobre Lost e fazer as teorias, que depois que a gente editava, teve uma vez que eu terminei de editar um e eu tinha que ir a algum lugar, assim, tipo na SEDAI, uma parada dessas burocráticas. É. E eu fui ouvindo o Nerdcast e chorando de rir no carro ouvindo o programa publicado, sabe? De tanto que eu gostava desse programa. E teve só uma coisa do Alexandre Ferreira, fez um vídeo maneiro, que você até bem maneiro que vocês encontram até agora, que era um vídeo de orientação pro Nerdcast de Lost. Isso, isso. Foi um dos primeiros vídeos do nosso canal do YouTube, né? Não foi? Ah, caraca, pode crer. Naquela época, porra, 300 anos atrás, o vídeo simples, mas bem feito, maneiríssimo, cara. Muito maneiro mesmo, cara. Tem imagem do Jovem Nerd de Pokémon fudido, tocando sem camisa. Tem onde? É. Tem. É como se fosse um corte na gravação, né? Que tinha. E esse vídeo era as orientações pra ouvir o Nerdcast de Lost que a gente tava lançando. Isso, né? Eu fui na casa do amigo imaginário editar e a gente não conseguia sincar o áudio com o vídeo. É, tava fudido. Não sincar, ele renderizava o vídeo e o áudio ficava uma merda. Aí no final eu falei assim, foda-se, esse vídeo já é zoado mesmo em Lost, né? É como se fosse um vídeo antigo. Então ele tá um pouco desincronizado, tudo bem, não é tão ruim assim. Exato. E aí ficou. Muito bom. E deu super certo. E o JP foi profético, o JP ficou desde o início assim, não vou explicar porra nenhuma dessa merda aí. E o JP acertou realmente. Gente, não, porra. Por isso o JP não ficou tão puto com o final de Game of Thrones. Ele já sabia também, não é? Não, eu não fiquei puto porque, cara, não tem como ser mais decepcionante que o final de Lost. Não tinha como ser. Tava calejado, né? Tava calejado já. Lost não merecia ter aquele final, cara. Vocês falavam pra caralho de Lost, eu nunca vi, porque eu tava esperando terminar. É. E aí quando terminou e todo mundo falou, caralho, uma merda, eu falei, porra, bicho, mas eu tô há 5 anos esperando pra ver essa porra, agora que eu vou começar a ver, eles dizem que é uma merda. Aquela tristeza agora, né? Todo mundo reflexivo. É porque a gente lembra da merda que foi a última temporada. É, exatamente. Ai, o que eu mais gostei, cara. Como que você teve orgulho de fazer, que você ouviu mais depois? Ah, o de Isaac Asimov foi incrível. Foi mesmo. É, porque tinha as dramatizações. Se você quiser falar mais do que um, tudo bem também. Se você falar dois, três. Não, certamente os que tem as dramatizações. O de 1984. Isaac, e o de 1984. É foda. O de 1984, cara, é assustador por vários motivos. Primeiro, porque 2019 tá aí. E cara, a gente gostava de. Né, a gente devia até fazer isso mais vezes, né? A gente quer sobre livros e a gente pegava alguns trechos de livro e o Briggs, ele dramatizava pra gente. A gente era tipo o início dessa ideia do Nerdcast RPG, de fazer as coisas dramatizadas com efeitos sonoros e música, né? E o Briggs, a gente falou, Briggs, vamos pegar umas cenas de 1984 pra você dramatizar. Cara, e ele dramatizou a cena do interrogatório, ele é cara. Ele é incrível. E é assustador, cara, porque o Briggs é um monstro. Ele manda tão bem, cara. Ele é incrível. Você só conhece esse Briggs fofinho? É. Esse teatro de boneto, Freakazoide, Buzz Lightyear? Ele tá on fire. E aí, eu tava editando e sonorizando, né? E eu fui procurando, cara, que músicas que podem encaixar nessa cena, que transmitam o que é esse terror dessa cena, desse interrogatório. E aí, eu como gosto muito de trilha sonora, e eu ouço trilha sonora no meu tempo livre, etc e tal, eu fico adquirindo essa biblioteca mental de filmes e tal. E aí eu falei assim, cara, no Watchmen tinha trilha sonora incrível pra isso. No início do interrogatório, é a música tema do Rorschach, que é uma música bem densa, bem distorcida e tal. E depois, quando o Winston começa a ceder à tortura, entra uma outra música, que é uma música bem triste, bem melancólica, de Watchmen também, que essa trilha sonora é maravilhosa do filme. A gente não gosta do filme, mas a trilha sonora é maravilhosa. E, cara, se encaixou como se tivesse sido composta pra aquilo, cara. E eu, tipo assim, eu sinto um orgulho do caralho de ter encaixado tudo isso, tipo assim, da gente ter, sabe, acionado o Briggs, do Briggs ter entregue um trabalho inacreditável e a gente ter sonorizado isso e, tipo... Cara, é uma parada... Nossa, é um orgulho do caralho. O que quer que o partido afirme que é verdade, é verdade. É impossível ver a realidade, exceto pelos olhos do partido. É esse o fato que deve reaprender Winston. Exige um ato de autodestruição, um esforço da vontade. Deve se humilhar antes de recobrar o juízo. Fez uma pausa de alguns momentos, como se para permitir que suas palavras calassem fundo. Lembra-se de escrever no seu diário? Liberdade é a liberdade de escrever que 2 e 2 são 4? Lembro. O'Brien mostrou a mão esquerda de dorso para Winston, com o polegar oculto e mostrando 4 dedos. Quantos dedos tem aqui, Winston? 4. E se o partido disser que não são 4, mas 5? Quantos? 4. A palavra acabou numa exclamação de dor. O ponteiro do mostrador foi até 55. O suor brotou em todo o corpo de Winston. O ar rasgava-lhe os pulmões e saía de novo em profundos gemidos, que nem mesmo trincando os dentes ele conseguia calar. Quantos dedos, Winston? Quatro! O ponteiro subiu a 60. Quantos dedos, Winston? Quatro! Quatro! Não posso dizer outra coisa! Quatro! O ponteiro deve ter se adiantado mais, porém ele não olhou. O rosto largo e severo e os quatro dedos tomavam-lhe toda a visão. Os dedos estavam na sua frente como colunas, enormes, e pareciam vibrar. Mas não havia dúvida de que eram quatro. Quantos dedos, Winston? Quatro! Quatro! Pare, pare! Como pode continuar? Quatro! Quatro! Quantos dedos, Winston? Cinco! Cinco! Cinco! Não, Winston. Assim não adianta. Estás mentindo. Ainda acha que são quatro. Quantos dedos? Por favor. Quatro! Cinco! Quatro! O que quiser, mas pare! Pare a dor! Mas essa parada do Briggs, só queria falar uma coisa. É tão foda, mas tão foda, que quando eu me lembro dessa cena narrada por ele, eu me lembro claramente que são dois atores fazendo a parada. É claro que se você ouvir agora, você vai identificar a voz dele. Mas a minha memória emocional, quando eu lembro daquela dramatização, me parece que são duas pessoas totalmente diferentes. Ele muda a voz totalmente. A voz, a emoção, a entonação, é realmente impressionante mesmo, cara. Por isso que o Briggs é um monstro, cara. Eu quero um monstro. E você, Eduardo? Qual o seu Nerdcast favorito aí? Cara, eu até ia falar 1984 também, porque foi um programa que, inclusive, fui eu que fiz a separação dos textos e tal. Porra, tenho muito orgulho de ter participado, mas já que o Alexandre falou já, agora você me pegou de surpresa. Olha, posso falar aqui, até vou contar uma história. Tem um Nerdcast que eu tinha sugerido, que era de Guerra do Vietnã. Uhum. E eu sugeri, achei que eu sabia um pouquinho, aí chegou o Tucano e me deu um mó banho no programa. Ele dominou o programa. E o programa ficou excelente também, né? Adorei. Agora, depois a gente gravou um de Primeira Guerra Mundial, que eu me preparei e tal. Eu acho que foi um bom documento sobre o que foi a Primeira Guerra Mundial. E é legal, assim, eu acho bacana alguns desses Nerdcasts. Inclusive, até fiz um post no meu blog com todos os Nerdcasts históricos. Que, por mais que, claro, tenha alguns erros históricos, é claro que a gente não tem o comprometimento em falar tudo corretamente, é mais um papo de bar, fica ali um documento sobre aquele período que pode levar as pessoas a se interessar por aquilo depois. Então, tenho muito orgulho de todos os Nerdcasts de história. Eu acho que sobre esse de Primeira Guerra Mundial, talvez um pouquinho mais, assim. Rapaz, eu tava aqui tentando pensar, cara, porque a gente já fez de tanta coisa diferente, né? Os de história realmente são especiais, porque até nos obriga a dar uma cavucada, né, em coisas, relembrar o que fazia e tal. Os de política internacional também são bacanas nesse sentido, apesar deles trazerem um certo estresse, né? É, trazem, mas é bacana de fazer e vale a pena o estresse. Ah, não acho que é de história de trabalho, que tu contou um monte de história maneira dessa época, tem que fazer a traição. Isso era muito bom, cara. Não, e isso é uma parada muito maneira, porque neguinho às vezes vem com uma parada dessa, né, que tu falou há milênios atrás, e às vezes tu nem lembra direito do que é, e aí você relembra a história, né, porque a parada te vem na cabeça. Eu não sei, cara, esses que a gente sentava pra fazer sem porra nenhuma e sair alguma coisa, né, e acho que o mais sinistro dele foi o que nunca foi pro ar, que o Jovem Nerd não tava, né? Acho que é proibido. Proibido. Vocês zoaram tanto sobre isso depois, na frente, que tem muita gente que duvida que ele tenha acontecido, mas a gente gravou aquela merda, né? A gente gravou aquela merda. Eu não lembro por que você não tava, alguma coisa assim. Um dia será publicado, quando acabar não, o site. Não, vai. Não, ele nem existe mais. Não, e olha só, a nossa cabeça mudou durante esses 13 anos, né? Exatamente, né? Ainda bem. Bilhões! E tu, Tucano, qual é o teu... O Tucano vai lembrar exatamente o trecho do Nerdcast preferido dele, com essa memória aí. É difícil também, eu não tenho um, assim, que seja o principal, mas me veio à cabeça alguns. Um foi que também não tinha tema, e a gente... Ah, vamos ver no que dá, né? E foi conversa de bêbado mesmo, que foi aquele... E se acontecesse tal coisa? Invasão alienígena? Uhum. Aquilo foi muita maluquice, velho. Tem também um que é bem legal nesse sentido, que é o... E se a Alemanha tivesse ganho a Segunda Guerra Mundial? Mundial. Isso, e sim, tá aberto aqui. É o Nerdcast 79. E se o terceiro Height tivesse vencido? Aham. Uhum. Caraca, 79? Nossa, mãe. Se eu não me engano, foi o primeiro que eu gravei com o Tucano. O seguinte foi o do Batalha do Apocalipse. É, 80. Isso. Caraca, cara, faz tanto tempo assim, nossa. Isso é uma parada que acontece direto. Tipo assim, ah não, a gente gravou esse tema ontem. Aí você vai olhar, já tem 6, 7 anos. Que 10 anos. Ou 10. Exato. 79 cara. É no segundo ano do Nerdcast. No segundo ano, é. Caralho. E você, Fred? Cara, é complicado, assim, eleger um específico. Mas alguns que eu lembro que eu gosto muito, porque eu lembro e fico rindo sozinho, é aquela história da luz vermelha em Copacabana, no carnaval. Uma das pessoas surge com a ideia genial de vamos para a porta da Help. Meu Deus, cara. Para tudo. Já é um avanço, né? Cara, peraí. É um avanço um pouco considerável, né? A Help é o inferninho de Copacabana, né? Onde tudo acontece. Tudo acontece. Quase tudo. Praticamente. Uhum. Bom, aí, beleza, pô, agora vamos voltar. Voltando pela praia de Copacabana. Tá bom. Princesinha do mar. Cara, eu olhei pra cima, parecia parada assim de Fausto Fawcett. Aqueles prédios gigantes com centenas de janelas, mas que você vê que são apartamentos grandes, são com aqueles prédios antigões mesmo. Uma janela vermelha. Que ótimo. Um amigo que tava conosco, que tava meio revoltado na vida, tava de moicano, na verdade, olhou festa da luz vermelha. No carnaval. Vamos subir? Vamos subir. Mas qual é o apartamento, sei o que, peraí, fazer as contas, 12º ali, não sei o que, coluna, deve ser 1203. É o porteiro lá dentro. Pois não? Boa noite, senhor porteiro, guardião dos apartamentos. Estou indo na festa do 1203, ele, 1207, garoto. Exato. Foi um momento engraçado da minha vida. Tava tudo muito doido, tudo tendendo a dar merda. Mas eu me lembro que aquela noite foi muito engraçada. E eu lembro da situação em si, eu lembro de gravar isso. É uma memória boa, sabe? É uma coisa boa. É porque agora, isso é legal, né? Também. Isso é legal também, né? Eu acho que também tem uma coisa assim de, às vezes, quando... Às vezes a gente lembra, quando escuta um Nerdcast, por exemplo. Muitas vezes, pelo menos acontece comigo, eu lembro daquela fase da minha vida. Exato. Que eu tava fazendo naquela época. Exato. Isso é uma parada maneira. Os momentos que a gente chorou de rir, Nerdcast. Pra mim vai ser difícil, né? Pode crer. O Dudu não ia nunca, é. É, o Dudu era o cara que não ria. Quando tem ele rindo, é um momento épico, é, né? É bem difícil, né? Mas o Fred falando, eu não me arrependo de nada. Aí a minha ideia do Antonov foi pro saco. Dave, não dá. Fora a manutenção, né? Ah, sim. Se aluga. Manutenção é o caralho, vai voando. Caiu. Que foda. Aquela merda caindo e você agarrado a garrafa de champanhe. Não me arrependo de nada! Eu achei que eu ia desmaiar. Tanto rir. Que eu ri até o ponto de ficar sem ar. Teve dois momentos nesse. Esse do Não Me Arrependo de Nada e desde ele falando que 200 mil reais por mês, eu acho que dá pra viver com tranquilidade. A gente chorou de rir. A gente tem que fazer a conta em bala juquinha, em gomil, qual é a taxa de conversão? Dá 200 mil por mês. 200 mil reais por mês, eu acho que eu consigo viver com tranquilidade. Eu perdi o ar aqui. Ai, caralho, eu pensei que era. Ei, não me odeio. Eu não preciso de clínica, eu preciso de tratamento, porra. Caralho, eu cheguei a ficar tonto, né? Aquele programa inteiro a gente ria muito, né? Aquele programa da loteria inteira a gente ria muito. A estratégia de jogar o dinheiro no chão e a galera... A família, né? Fica a briga, é pra família. É a bomba de fumaça. Mas teve um que eu me lembro perfeitamente que eu não conseguia terminar. Tá na gravação, eu não conseguia terminar. Foi a primeira vez que eu falei do Papacu. Eu falo que não foi muito doido, o papacu da cara roxa, todo mundo rindo. E eu queria falar do papacu rasteiro e o papacu da bunda gorda. Tem um bicho que é um monstro também que tem aqui na fauna brasileira, que é o papacu da cara roxa. É um monstro terrível, cara. E tem um parente que é o papacu rasteiro, né? Que é foda também, porque esse meio tu nem percebe. Quando viu, já foi. Seu desgraçado que tá em extinção, que é o papacu. Que é o quê? Em extinção. Como é que é? Como é que é? Olha de novo. É o papacu da bunda gorda. Papacu da bunda gorda. Você tá maluco, cara? Cara. Papacu da bunda gorda. Cara, que maluco, que maluco. Vamos lá. Ai, cara. Lembra do Xongão que eu não conseguia falar, não conseguia terminar a frase? O Xongão está vindo. É verdade. O Carlos, ele gostou da praia. Gostou da praia? Ele gostou, ele tá rindo sozinho. É, cara, eu vou fazer uma camisa aqui. Vou fazer uma camisa. Nerd. Escrito na frente. Escrito na frente. Olha, tô descontrolado, cara. Escrito o quê? Eu vou fazer uma camisa escrita na frente. E pra fora, filho da puta. Parece... Que é isso? Eu paro o Nerdcast, pausa. Recomponha-se, homem. Respira fundo. Ai, ai. Ai, caralho. Eu vou fazer uma camisa. Deixa eu falar. Ai, meu Deus. Ai, expectativa. É, continua, vai, me ignora. Cara, eu ri demais, cara. O que eu tive que dar mute aqui de tanto rir foi uma vez que o Dave surtou, cara, falando do patinho feio, de uma história do patinho feio, cara. Que pariu. Essa história, na verdade, é uma história idiota, porque um pato não tem nada a ver com um cisne, cara. Porra, você não está entendendo o simbolismo da história. Eu vou escrever a história, o gatinho feio. O gato que nasceu no meio de quando... Ah, mas, cara, que história idiota, cara. Que isso? Não fala isso, cara. Quem é que botou o ovo do cisne lá no meio do... Cara, olha só, a história é uma idiotice do cara. Primeiro, algum filho da p*** fez isso, botou o ovo... Como? Aconteceu, cara. Segundo, olha só, história bonita porque o cara não fez nada, a vida inteira foi zoado, nunca se levantou, nunca enfrentou. Aí um dia o destino fez o cara ficar mais esguio. Pronto, resolveu. Ah, vai pro cara. A história do patinho feio. Isso é muito antigo, meu, cara. Caralho, pode escrever. É, eu fiquei muito puto com o patinho feio, meu irmão. E eu lembro que eu chorei de rir também com o Fred contando a história do... Namorados, né? Dias dos namorados. Dia dos namorados, que o cara tava com a coceira no períneo e ele queria coçar na fivela do cinto do cara. Tava com uma coceira no períneo, olhou e falou, vou coçar no umbigo dele. Esse umbiguinho. Vou aproveitar, dar uma costada aqui no campinho. Ai, caralho. Eu sou muito velho. Vida, meu Nerd tá passando mal aqui. Caraca, eu sou velho. Sou velho, tá rindo, né? Velho assurdo, vai ser velho assurdo. Eu sou no umbigo dele. Olha. Filma isso. Botou no Snapchat. Ai, meu Deus. Ai, caraca. merda, amigo. Mas não foi isso que ele fez, cara? Sei lá, se o cara tava com um cinto de fivela grande, não sei, pô. Caralho, cara, eu acho que é desmaiado aqui também. O Azaghal até filmou. Putz, Vila, foi muito. E também teve o a piada do pato, né? Que o André Souza contou. É verdade. Do quack. Que a galera passou mal. Não sei por que isso me pegou. Eu acho que é a piada mais genial do mundo mesmo. Inclusive, a piada de pato mais engraçada que eles separaram foi uma que tinham dois patos. Um virou pro outro e falou quack. A outro falou, cara, eu ia falar isso agora. Cara, não é tão engraçado assim. É engraçado, não é tão engraçado assim, vai. Não, muito bom, muito bom, quebrou a expectativa total, cara. Foi boa, foi boa. Um cientista cognitivo, um psicólogo e um pato entraram no bar. Sabe por que ela é boa? Vamos explicar a piada? É porque assim, olha só, o pato só fala quack. E aí quando você tem o... Caralho, cara. O Jovem Nerd tá com risole frouxo, não é possível. Tem um pato, fala quack. Aí o outro fala. Não é possível. Olha aí. É isso que eu ia falar agora. Caralho. Deve ser algum tipo de deficiência isso. Ele tá faltando alguma vitamina, né? Não sei. Por que o pato? Deve ter algum tipo de déficit no livro. O engraçado é que ele fica falando fininho. Nerdcast RPG também são Nerdcast, uma parada foda, né, cara? RPG... Era uma parada que eu não acreditava de jeito nenhum. Cara, ninguém acreditava, cara. Acreditava. Não era pra ter acontecido. É isso que eu ia falar. Primeiro, eu achei uma merda. Não seria aquilo, né? Eu achei uma merda foda, cara. É porque tu fez um druida, caralho. Não, primeiro que me enganaram, né? A gente escolhendo os personagens, falou assim, seria legal a gente jogar com os personagens que a gente nunca joga. Eu falei, beleza, vou fazer um druida. Nunca fiz um druida. Aí, quando eu vou ver, tá todo mundo de personagem que sempre jogou. Aí, Só eu e JP que fizemos, né? JP. Eu nunca joguei com o Doppelganger. A gente não ia fazer nada disso, né? Era só pra ilustrar. Os personagens eram só pra ilustrar algumas situações, era isso? Eram umas pequenas cenas, né? Eram umas pequenas cenas que a gente ia. A gente sempre teve essa ideia, desde que começou o Nerdcast, a gente, caraca, seria tão maneiro se a gente jogasse. Desde que a gente começou a gravar esses Nerdcasts contando as histórias das nossas jogatinas de RPG, a gente, cara, seria tão maneiro se a gente conseguisse evoluir isso e contar e jogar RPG mesmo no Nerdcast. Só que a gente achava impossível. E a ideia, porque a ideia que a gente tinha era chamar todo mundo pra um estúdio e ficar, tipo, 12 horas jogando e gravando no estúdio. A gente, ninguém ia poder. O JP não vai poder vir dos Estados Unidos. A gente achava impossível. Impossível, nunca vai rolar isso. Olha só, abraço pro Bruno Tiburcio. Ele é o catalisador do Nerdcast RPG. Olha aí. Bruno Tiburcio, ele trabalhava na Warner Games na época. A gente conheceu desde que ele... Hoje ele trabalha na Ubisoft. Ele era estagiário da Warner. A gente conheceu desde o início. Ele era fã do Nerdcast. E aí ele tava trabalhando no marketing. Ia lançar Dragon Age 2. O senhor K adora. Jogão. Não, e o Dragon Age 2 foi o pior dos Dragon Age, né? Então, mas ele deu origem ao Nerdcast RPG. Que ele falou assim, galera, eu queria muito anunciar o Dragon Age 2 num Nerdcast que vocês falassem de RPG. E a gente falou assim, puta, Bruno, o problema é o seguinte, a gente já fez vários Nerdcast falando de RPG e a gente não tem mais história pra contar. A gente já contou toda a história do engraçado, do criado mudo, do sei lá o quê, né? Não tem mais história. Aí ele, puxa, que pena e tal. E aí a gente ficou quebrando a cabeça, o que a gente pode falar de RPG que a gente não falou ainda. Aí, a gente falou assim, porra, e se a gente conversar sobre os clichês do RPG, tipo, começar a aventura numa taverna, salvar uma princesa do dragão, esse tipo de coisa. Aí a gente fala, pô, vamos, a gente conversa sobre essas cenas clichês e a gente, pra ilustrar, a gente atua, interpreta essas cenas e depois a gente analisa, né, os clichês, né. E aí, pô, aí a gente, caraca, é essa ideia. Aí a gente falou pro Bruno, caraca, vai ser... É, bora, faz isso que vai ser foda e tal. E aí, a gente... Lembra, a gente sentou, a gente foi gravar e a gente falou assim, galera, vamos gravar primeiro as cenas e depois a gente grava a discussão sobre as cenas, né? E aí a gente começou na taverna e a gente não conseguiu parar. Porque fazia muito tempo que a gente não jogava RPG. É, a gente se empolgou então muito. Então bateu a saudade foda e a gente agarrou aquilo e foi embora. Mano. Foi embora e a gente, caraca... E aí no final a gente falou assim, a aventura é só... O Nerdcast é só isso, gente. É só deu certo. Né? Aí a Azaghal editou, comprimiu, né, as vozes e tal. Depois eu sonorizei. E aí, obviamente, nós éramos bem amadores. Já tem 10 anos isso, né? Eu nunca mais ouvi de novo o primeiro Nerdcast de RPG pra saber... Assim, ele era bem mais simples, obviamente, tal, em termos de edição e tal. Mas é uma aventura muito maneira que a gente não tinha compromisso de fazer nada. Os personagens eram os personagens de primeiro nível que tinham que enfrentar um dragão, né? Por isso que eu inventei aquele negócio do Rough Gunner ser uma lenda aí, pra dar uns itens mágicos pra enfrentar o dragão, porque... E aí, cara, aí esse foi o terror do Eduardo Spohr, porque o Eduardo Spohr, ele fez um erro. Ele foi honesto. É verdade. E aí o paladino dele, cara, ele tirava 4 no dado, ele falava, tirei 4. Tinha que aprender com teu irmão, cara. É, exatamente. Não. Qual o pato-quac? Todo mundo ficou te sacaneando que tu errava todos os ataques. Até o final, mas o seu personagem fez a cena na época de segurando o escudo. Foi foda, cara. O dragão. Eu vou te falar que essa cena é muito maneira. Não é? Porque eu adoro um anime que chama Lodoss War. Record of Lodoss War. Isso. E porque é um RPG, né? É isso? É. Sim, tem anão, tem e aí, priest. E a gente no final foi essa cena, cara. Foi uma cena de RPG. O JP Nossa. Não tava jogando, né? Esse final ele virou NPC e ficou lá em cima segurando a corda, lembra? É verdade, ele foi jogar a última. É verdade, caraca. Que o Arthur devia estar chorando, alguma coisa assim. Não. Eu tinha nascido ainda, aconteceu uma parada séria que eu tive que sair fora. E aí, cara, o grupo funcionou. O Eduardo tinha um escudo, o Carlos tinha o martelo. E aí o Eduardo levantou um escudo, protegeu o grupo. Exato, foi muito O Tucano tinha virado um morcego e saído voando, a porra assim, maluco assim. É, o teu personagem pulou na água. É, porra. E o Carlos foi e mandou a parada e a gente matou o dragão, cara. E foi, puta, foi muito maneiro essa cena, cara. É muito épica. É muito épica essa cena, cara. A besta retorna enfurecida e um mergulho mortal atacando o paladino com 5 hit points. É, meu filho. Ele abre a boca e você vê do fundo da garganta dele a luz do fogo, da chama infernal, sendo lançada de cima pra baixo num mergulho mortal em cima de vocês. Eduardo Spohr, tudo que você tem a fazer é levantar seu escudo. Agarra na perna dele, cara. Eu vou mergulhar na água. Ai, mergulha na água, boa. Cara, vocês não vão acreditar. Não é sacanagem, não tô falando isso porque eu me fudi, não, mas tirei 19, juro. Olha aí! Muito bom. Isso que é um jogo bom. Acreditem ou não. Com a luz vermelha do fogo refletindo na armadura prateada do paladino, ele ergue o escudo. Carlos volta com o martelo na mão, abaixo, se protegendo também. O fogo desce. Circunda os dois heróis. Enquanto o dragão desce pegando fogo, Carlos, é sua hora de atacar. 16. Você gira o martelo na sua mão e atira de encontro com a luz, porque você não vê ele, você só vê fogo na sua frente. E de repente, um impacto ensurdecedor. Vocês, Azaghal e Tucano, que estão de fora, só conseguem ver o martelo subindo. Eu não vejo nada, estou debaixo d'água. Explodindo na cabeça do dragão, que cai morto, completamente sem vida. Caiu em cima de vocês, vocês se afundam com peso na água. Caraca, sério? E aí vocês veem o fogo se extinguindo, voltando aquela meia luz da caverna. Quando Azaghal e Tucano conseguem levantar da água e olhar, eles veem o corpo inerte do dragão e de repente saindo da água ao lado, os dois heróis. Aê! O final do Azaghal tomar a iniciativa de se disfarçar da princesa pra ele receber... É, porque a gente falhou miseravelmente, né? A gente não conseguiu salvar a princesa. Não, mas a ideia, tipo assim, é tudo a ver, cara. A ideia... A gente, eu posso me transformar na princesa, a gente pega a recompensa. Caraca, e era só isso, era pra ser só isso, mas a gente, tipo, todo mundo adorou, foi uma surpresa. A gente adorou fazer também. A gente adorou fazer e a gente, pô, vamos continuar isso. Aí alguns meses depois a gente fez o segundo episódio. Verdade, não foi um ano depois, né? Não, foi menos de um ano depois. E aí, eu lembro questão de trazer outros clichês, como de história, inclusive de histórias que a gente já tinha contado nos Nerdcasts anteriores, que eram os três irmãos, né? Cavaleiros do Caos. Os Cavaleiros do Caos e tal, tipo, aí tinha Beholder. A gente trouxe o 3D e aí criou-se, né? Criou uma lenda, né? O 3D tava bêbado e não tava dando certo, a gente matou o personagem dele no meio da história. É aquela história, né? O perfeito é inimigo do ótimo, né? Que se fala, né? O bom inimigo do ótimo, na verdade. O bom inimigo do ótimo, isso aí. Se a gente tivesse esperado pra gravar num estúdio, coisa do tipo, nunca tinha saído, né? Ah, não. É. Nunca teria feito. Então, pô, sem querer, a gente foi fazendo e saiu. Então, isso que eu achei interessante também, né? Porque, e aí, aquela coisa que você falou, né? Que era como se fosse pra gente fazer uma interpretação de algumas cenas. Então, você viu nisso lá, tem meu personagem que tentando salvar o cara que morreu na taverna. Isso é o maior clichê que tem do D&D, que o cara tá morto e você, e o cara tem que morrer, né, o NPC. Só que, às vezes, o cara, o personagem tem um poder de cura, mas nunca funciona, porque tá no roteiro do mestre que o personagem que ele tem que morrer, né? Tem que morrer. Então a gente usou esses clichês assim e foi bem maneiro. Outra curiosidade que a gente pode contar aqui já nesse programa, já que a gente tá falando disso, foi dessa série que a gente ainda tá terminando, do Call of Cthulhu, né? Ah. Vai ter o quarto episódio aí e que não tem personagem do JP, mas às vezes tem a voz dele no primeiro episódio. Ele, porque o JP chegou a gravar a primeira sessão. É, hoje eu recebo alguma mensagem, pô, você gravou? Você não gravou? É que tem abertura. A gente deixa a voz dele no começo. Na abertura. Um easter egg. Não, ele não fala. Mas tem uma. Ele falando alguma coisa. É, ele fala alguma coisa. É. Mas assim, não, ele não se apresenta. Ele não é um personagem. Mas em um momento tem uma voz dele. Mas eu tive que. Ele participou, tipo, da metade da gravação. E depois ele teve que sair. Você quer que eu conte o que aconteceu, não? Quero, conta. Eu dormi fazendo a parada. Eu tava exausto. Eu chapei, cara. Eu acordei uma hora depois. Eu falei, o que esse cara tá falando aí, mano? Eu dormi com o headphone na cabeça. Eu já dormi algumas vezes jogando RPG, gravando. E aí eu tirei todo o JP. Então, quando tem a cena que eles acham um carro com pedaços de corpos e que o Edmund tá lá mexendo... Dedo. Esses pedaços, o dedo e tal, era do personagem do JP. É. Que o Leonel tinha matado, porque ele tinha desaparecido, não tava gravando mais. Então a gente falou, vou matar o JP, né? Não tá. Mas aí, aí você decidiu depois tirar. Só que tirar aí depois ele. Eu falei, eu vou tirar ele. Vou tirar totalmente. É mais fácil. É, porque ele gravou só um pedacinho. É, porque fica confusa a narrativa e... Eu dormi logo no começo. E eu removi todas as falas, toda a participação do JP, e aí ficou com esses momentos assim, que é a voz dele do nada, corpos que ninguém sabe de quem é. Mas é porque a Sofia tinha nascido, sua filha. Também. E você não tava com tempo, você tava exausto, não tava com tempo de continuar a gravar. E não, e essas gravações levam muitas horas, né, cara? Muitas horas, e aí a gente entendeu, deixa ele de fora dessa. Mas ele fez a participação especial fazendo o soldado. Fez, né? Foi, né? Ah, a gente depois tem que fazer um Nerdcast só sobre essas coisas do Nerdcast RPG, porque tem mil histórias, né? Meu episódio preferido é o primeiro do Cyberpunk, por vários motivos. Eu acho que o Ozob aparece pela primeira vez, é uma coisa muito impactante. Tem uma história fechadinha de um assalto, tem perseguição, tem investigação, tem... putz, eu achei muito maneiro. Eu critico muito a minha performance como mixador de som, porque tem uma hora que é muito som acontecendo ao mesmo tempo, é muito alto, eu não sabia, né? Muito mais amador do que sou hoje, mas assim, como história, eu acho a mais maneira, cara. Não, a do Cthulhu eu acho bem foda. Ah, não, o Cthulhu ainda não tá terminado, e óbvio. A gente tá muito melhor. A gente tá muito melhor. Esse do Cthulhu tem um momento que pra mim é o ápice do que a gente já fez, que eu já fiz principalmente em termos de narrativa, né, porque todos os Nerdcasts, né, agora a gente não edita mais, é a Léo Radiofobia que edita, mas antes eu editava as vozes, né, atuava como um diretor, podemos dizer assim, o Alexandre fazia mixagem, música e tal, efeitos. E no RPG a gente edita ainda, né? Tudo. A Radiofobia ajuda a gente no começo, né? Montando timeline, cortando e ajudando a gente, trazendo sons e tal, né? Que a gente precisa. Mas a edição, de fato, quem bota a mão na massa de visão artística ainda somos nós. E eu continuo fazendo a história, né? A direção, a narrativa, e o Alexandre faz toda a parte de música, efeitos e essa parte de mixagem. E aí tem aquele momento em que o Dom Azaghal tá exorcizando o Faraday. E aí tem aquele momento que o Rex olha pra cruz e Jesus mexe a cabeça e olha pra ele, né? E aí, era muito rápido na gravação, não tinha emoção. E aí eu dei essa micro pausa de um segundo, que ele fala, e aí ele olha pra você. Rex, tu tá olhando aquilo enquanto tu reza. E o quarto tá tomado pelo murmúrio da reza, ecoando e ao mesmo tempo pelos gritos e grunhidos. Tu olha em busca de um guia, tu olha em busca de uma luz, tu olha pro crucifixo que tá acima da cama. E quando tu olha, a figura de Jesus... Ela se mexe. A figura olha diretamente pra ti. e abre um sorriso enorme. Caraca, isso dá um cagaço. E, nossa, cara, mas era, dava diferença. Um cagaço. Toda a diferença. É incrível. E é um detalhe tão simples, sabe? É, muito maneiro, cara. É, realmente é uma parada que a gente tem muito orgulho. Assim, é, certamente é o conteúdo mais especial que a gente faz, sim, mais sim. trabalhoso, mais, que tem o maior valor de produção, obviamente. Tá criando coisas inteiramente novas, né? E, tipo, acho que é o filho mais incrível do Nerdcast, todos esses anos e tal. E a gente quer continuar fazendo mais e mais coisas. Mas agora tem ideias incríveis aí pelo futuro. Vamos ver. Bilhões! Tem uma tradição no Nerdcast, né? A gente era mais presente antigamente, né? Terminar com a piada do JP. Então é, a gente tá nessa não, expectativa JP, aí. O JP tinha o poder de criar a piada final do Nerdcast, exatamente. Então, ah, JP, uma... cadê? Ah. Cadê, JP? Cuidado, bota essa pressão nele. Que é esse? Não, mas olha só, eu acho que pode se botar em votação. A gente brincou lá no começo que tá ficando velho, não sei o quê. Eu tô beirando cinquentinha, cara. Acho que quando completar cinquentinha vai ter que rolar pendurar a chuteira aí, né, cara? Que não combina com o Jovem Nerd, né? Mas eu tô com 50 também e tô aqui, então tá tudo certo. 50, pô. Parece. Não, mas olha só, tem uma parada do Nerdcast que é muito engraçado, que é eu durante esse tempo todo contei um monte de coisas que alguns tios meus falavam, né? Ah, os tios do JP, caraca! Os tios do JP. E uma coisa interessante é que a maioria deles morreu dentro desses 13 anos de Nerdcast. Nossa! Meu Deus! Caraca. É sério, cara. É sério, não tem mais nenhum dos que geravam sério? As frases. Sério? Nossa, que... Então ficou só o legado deles aqui no Nerdcast. Mas eu ainda tenho uma frase. Olha. Que eu vou soltar ainda um dia, cara. Porra, solta hoje, caralho. Não, é impossível. Tem que ser na hora certa, no momento certo. Uma parada que é meio que uma lenda do Nerdcast, que algumas pessoas até acharam, interpretaram errado e tal, é que, assim, teve uma vez que o Gaveta foi fazer um documentário da gente, em vídeo mesmo, da gente, uhum. mostrando como é que era o nosso trabalho, sim. e tal, não sei o quê. E aí, ele fez pro canal dele e tal, e a gente explicava que a gente tinha um banco de risadas. Ah, é verdade! Bem lembrado, de cara. De todos os participantes do Nerdcast que a gente colocava as risadas fakes e tal, como se fosse, tipo... É porque, às vezes, se entra o bato-quac do Dudu na hora da risada, a gente fica zoado. Exato. Tem que corrigir. Só que aí, tipo assim, teve muita gente que interpretou que as piadas do Nerdcast não tinham nenhuma graça, que todas as risadas eram falsas, eram, né? Falsas. Era o Nerdcast era tudo uma parada construída falsa, né? É. Não é isso. Mas a gente gosta sempre, na maioria das vezes, que o programa termine com risadas, né? A gente sempre pontua, se você analisar a narrativa do Nerdcast... Uh-huh. Tem que ter a risada do Caquinho. Antes era muito presente a risada do Caquinho, mas hoje em dia a gente usa bem menos esse banco de risadas porque a qualidade da conexão e dos nossos áudios é muito melhor do que antigamente. Exato. Antes a gente tinha que usar mais porque às vezes falhava... A conexão, exato. O áudio ficava ruim. E aí a gente ficava tudo quebrado. Então a gente quando... acertava com as risadas. Quando todo mundo ria, a conexão recebia muito som ao mesmo tempo. E ela dava uma zoada. Então por isso que a gente tinha. Hoje em dia a gente é muito mais raro realmente terminar com risada. Mas a gente gosta que o programa termine com risada porque ele termina pra cima, né? Crescendo e tal. Exato. E acho que é assim que a gente pode terminar esse programa. Tem que organizar a risada coletiva, isso? Fred tá aí ainda? Trabalha amanhã, não tem, Fred? Não tem que ir pra Curicica, amanhã tá bonito. Tá, você tava gravando isso aí, tá aí o final do programa. Gente, o JP conseguiu. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.